com vocês, um Realcast. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique, tá? Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e hoje vamos falar sobre histórias de escola. E eu era um demônio na minha escola. Olá, eu sou o Mirajari. Minha chape, você é gigante. Fazendo uma homenagem. Estamos vivendo um momento triste do futebol brasileiro. A gente tem que, de alguma forma, mostrar nossa homenagem a Chapecoense, que o avião dele sofreu um acidente. Caso isso aqui fique datado, a gente está no mesmo dia que se noticiou sobre toda a tragédia que foi nessa madrugada do dia 20, dia 28 pro dia 29. Enfim, fica aqui nossos sentimentos. E aí, eu sou o Zé Victor e eu conheci o Força Jovem. E aí, otário? Grande bosta! Grande esbosto conhecer ele, velho. Vai. Fala, meus amigos, meus confrades, meus camaradas. Aqui é o Vinícius Novelli e eu fui injustiçado. Nossa, que apresentação. A gente tem um youtuber aqui. A gente tem um youtuber entre nós. Nojo de Vou começar a me apresentar com Landa, velho. Não, aí você é plágio porque deve estar no cartório. Isso. É. Tá, realmente. Dá pra licenciar aberturas. Não, sei lá, né, velho. Não. Ainda não chegamos a esse nível. Abraço, jovem nerd, me desbloqueei do Twitter. Eu sou o Igor Pontes e eu enchi de porrada os moleques na escola. Vai ter história de porrada pra caralho. Porra. Apanhei, bati, corri, dei carreira em moleque. Bons tempos. Só apanhei mesmo. Eu disse, Thiago, mas apesar de eu ser gordo, eu não sofria bullying porque eu praticava. Eu sofria bullying, mas teve um dia que eu falei, eu não mais. Não mais? Não mais. Assim, eu sofri das meninas, mas como eu não vou bater das meninas. Eita. Eu sofri a bullying até o dia que eu taquei uma cadeira no moleque, varando a sala inteira. A gente vai começar logo pelo bullying. A gente começa pelo bullying, que é bom, né? Começa pelo bullying, que eu sofria bullying. Eu sofria pra caralho. Eu sofria bullying até o momento que meu primo, campeão de jiu-jitsu, falou: Thiago, tu nunca mais vai apanhar na escola. E eu realmente nunca apanhei depois daquele dia. Não, cara, eu tipo assim, eu sofri um bullying porque eu era um gordinho, tá ligado? Gordinho, nerd. Porque a minha mãe, ela é coordenadora de escola, né? E na escola onde eu estudei, da quinta à sétima série, a diretora era amiga da minha mãe. Ou seja, eu tinha que ser o exemplo a ser seguido, né? O garoto exemplo. Nossa, né? Que doido. E aí, pois eu vou te contar que o sobrinho da diretora usava isso pra se apoiar e nunca ser... Ele não podia ser expulso. É isso que a gente sabia. Não. Então. E aí o que acontecia, né? Aí o pessoal ia todo mundo pra cima de mim, né? Porque eu tinha que ser um exemplo. Eu não sabia brigar, né? Eu era um gordinho e tal. E aí, mano, como é que eu me vingava dos bullies, velho? Eu usava inteligência, tá ligado? Teve uma vez que um moleque xingou minha mãe, né? Xingou e a sala toda riu, né? E aí depois veio me cobrar a resposta na prova de português. Eu fiz, falei, agora que eu me vi desse filho da puta, era tipo assim, prova final, tá ligado? E ele tava indo muito mal o semestre inteiro, em todas as matérias. O que que eu fiz? Eu passei as respostas pra ele. Mas, quem disse que as respostas eram certas? Ei, caralho, a vingança dos nerds. Moleque, mas eu pensei, mano, eu só vou passar duas, eram tipo assim, 10 questões, eu falei, vou passar só duas, certo, né? O cara tirou 1,5, e eu tirei 8. Tá certo. Cara, olha, eu vou te falar que esse cara que era sobrinho da diretora é quase um filho pra ela. Eu vou chamar ele aqui de, por termos legais, eu vou chamar de Vareta Filho da Puta. Caralho, ok. O Vareta Filho da Puta, ele era um demônio, cara. Ele era da galera mais velha que ficava bulinando os mais novos. E eu era o alvo número um dele, porque eu já tinha problema com outros alunos, e ele descobriu isso e resolveu me botar na lista dele também. E ele me enchia muito o saco, muito. Teve uma vez que ele derrubou meu lanche, velho. Eu não quis dar pra ele. Ele derrubou meu guaraná e meu salgado. Pois é, derrubou o gordinho. Derrubou o lanche do gordinho, brother. O gordinho ficou triste nesse dia. Porra. Mano, eu fiquei um monstro. Eu quase chorei nesse dia, mas eu fiquei com raiva, enchi os peitos e fui pra diretoria. Aí a diretora foi quando eu descobri que ele era sobrinho dela. Diretora! Porque gordinho sempre tem vozinha assim. Eu era um gordinho. Eu tinha essa voz assim, mas era mais bravo. Eu tava com a voz carregada de maldade nesse dia. De ódio. Ô diretora, olha isso! Olha ele! Pronto! O Thiago era o gordinho. Ah, é Nhonho, não era Godinis, não? Porra, é Nhonho. Eu era o Nhonho. Mano, quando ele derrubou meu lanche, eu fiquei cheio de lágrima, mas eu contive, eu prendi a respiração, fui lá, de peito aberto na diretoria. Ô, diretora! O cara lá, o Gustavo. Eita, porra! O Vareta, filho da puta! O Vareta, filho da puta, derrubou meu lanche! Ela ouviu a história lá, eu falei um bocado de coisa, não foi só isso. Ela ouviu a história lá, ela com a maior calma do mundo falou: Thiago, tu quer que eu faça o quê? Ué, como assim? Como é que o adulto não sabe fazer? Quando eu que apronto, eu levo uma fichinha pra casa, eu levo alguma advertência. Mas, tipo, o cara derruba meu lanche, velho. Isso é muito mais grave do que eu já fiz na escola. Não, mas ele chegou e deu um papo no lanche? Ele falou: me dá esse Guaraná aí. Aí, não vou te dar. Aí ele deu um tapão, assim, que pegou no meu Guaraná e no meu salgado. Aí eu... Não, esse dia vai deixar... Ô, professor, o fulano chegou na minha frente e deu um tapa no meu lanche, foi tudo pro show. Manda ele comprar outro, caralho. Eu ainda sugeri isso, cara. Eu tenho um caso também de pessoas privilegiadas por serem parentes de diretores. Mano, ele não tem nada aconteceu com ele. Na escola, te contar uma. Tem um conhecido meu, vamos chamar ele também de filha da puta. É isso aí, porque ele no fundo eles eram. O arrombado do caralho, ele era filho da coordenadora. Tipo eu? Sim. Mas só que ele usava isso ao favor dele. Esse que é o problema. Porque ele se achava o aluno modelo, entendeu? Que eu sou todo certinho, eu estudo, eu faço as coisas da professora, eu puxo o saco da professora, nada vai acontecer comigo, minha mãe é coordenadora, não sei o que. Aí teve um dia, que um amigo nosso, um grande amigo, Luiz Felipe, ele não vai ouvir, mas eu falo o nome dele porque esse dia foi muito excelente o que aconteceu, discutiu com a professora por causa de uma nota dele, etc. E ele é uma pessoa que na época, ele sabe disso, ele era um pouco infantil, ele era muito chato com algumas coisas. E ele encheu tanta paciência da professora com isso que a professora mandou ele descer. Esse mesmo menino bateu palma quando a professora mandou ele descer. Ah, foi tipo, boa, vai isso. Boa, isso. Ele foi, mas ele tomou uma reta na direção da diretoria, que ele chegou e falou: olha só, o arrombado filho da puta bateu palma na hora que a professora me expulsou de sala. Isso é uma falta de respeito. Tudo bem que eu estou errado, mas ele não pode vir e ficar fazendo sarro com a coisa, com a minha expulsão de sala. Aí a diretora, ele fez isso. É, não, ele falou, pô, ele ficou de deboche, tal, etc. Ele falou sério, porque tava tão puto que ele, sabe quando você fica com tanta raiva? Tô ligado. Um estado de serenidade. Você fica naquele liminar de... Eu tô me controlando tanto que eu tô sereno, mas um pouquinho eu explodo. Mas um pouquinho você explode. Exatamente. Na tampinha da panela de pressão, já tava fazendo barulhinho? É, sim. Ele tava assim. Aí, velho, aí a diretora subiu a coordenadora. Aí chegando lá, a diretora falou: a gente ouviu palma, porque ele bateu palma muito alto. Aí a gente chegou lá: Hugo, o quê? Você bateu? O que foi o nome do garoto? Bota um pi, bota um pi. Hugo mesmo, Hugo Peçanha, procura no Facebook. Pode xingar. Fala, arrombado do caralho. Hugo Peçanha. Tem no meu Facebook. Eu vou deixar meu Facebook aberto, livre pra vocês pesquisarem amigos. Arrombado do caralho. Mas então, aí chegou o pessoal pra poder falar com a professora. Professor, ele bateu palma? Sim. Hugo, pra diretoria, né? Arrombado do caralho? Arrombado do caralho. Aí na mesma, velho, na mesma hora, ele gelou. Sabe quando a pessoa gela? Sei. Trancou o cu. Ele ficou branco. Aí na hora todo mundo na sala começou a bater palco, batendo nas carteiras. Caralho, é por isso que o pessoal fala que escola é presídio. Vai tomar advertência, velho. Agora esse filho da puta vai tomar advertência. Ele tá fudido. E agora? Todo mundo se comemorando. Chegou lá e só tomou esporro. Tomou esporro da mãe, né, velho? Velho, nego, quando soube que ele não tomou advertência, desceu todo mundo. Sabe que virtualmente todo mundo da sala? Sei. Pra poder cobrar. Reclamar. Tipo, fazer o lixamento dele. Advertência, não sei o que. Não, lixamento, mas eu acho, professora. O rapaz não vai tomar advertência, não sei o que, etc. Blá, blá, blá, blá, blá. Aí ela, ai, não, não sei o que. Acho melhor não. Acho melhor não. Ele não fez nada demais. A gente, que ele não fez nada demais? Que isso? Blá, blá, blá. Aí deram uma ocorrência pra ele. E ele finalmente anotou o nome no caderninho de ocorrência. Aqui nossa senhora. Não, cara, é muito vacilo, velho. Você parar pra pensar, o moleque faz uma falta de respeito em sala. Não era a primeira vez que ele faz isso com esse garoto. Ele vai sair liso só porque ele é filho da coordenadora? Não, é foda, né, velho? Por exemplo, eu que sou filho de coordenadora, minha mãe, ela trabalha na coordenação da escola que eu estudei até hoje, tá ligado? Ela, tipo, mano, eu era humildão pra porra, tá ligado? Eu chegava na... Pois, cara... Mano, era muito da hora. Eu chegava assim, velho. Era muito engraçado porque a diretora da escola que eu estudei, ela... Mano, é da, não da, da, da primeira do bullying que eu comprei, do ensino médio, mano. É, mano, era muito engraçado porque essa diretora, ela solta uns berros com a galera da quinta série, uns berros absurdos, tá ligado? Você escuta assim, é tipo o grito, é tipo um urro, tá ligado? Tipo um urro. E aí, teve um dia que eu tava passando no corredor, aí ela tava soltando um esporro no moleque da quinta série. Ah, que não sei o que, que não sei o que, ah, você tem vergonha? Aquela coisa de diretora, né? Aí eu passando do lado, né? Aquela grita aí. Aí eu passando do lado, mano, a face dela de ódio, de raiva, de putaça, se transformou numa cara assim, doce de pessoa, abriu um sorriso, me olhou e falou, olha isso, tudo bem? Opa, tudo? E aí eu passei, ela virou pro moleque. Aí assim, eu continuo como se continua a gritar com o cara com o moleque, né? Mas é tipo, você é filho de professor, você tem uma. Tem tipo umas não vou dizer regalia, mas umas. Você tem, pode fazer tem, umas tem, tem regalia, tem regalia sim. Ah, por exemplo, eu entrava na sala. Eu entrava na sala da coordenação, lá pra falar com minha mãe, pegava um cafezinho. Né, a melhor coisa. Não, peraí, a melhor coisa era a cantina. A cantina é sensacional, porque todo mundo ia lá com R$3, isso aqui. Aí só chegava, vê aí, um hambúrguer e uma coca. Aí bota a conta da minha mãe. O cara já conhecia, ia lá, colocava a conta da minha mãe, saía. Aí ela pagava pra mim. Da hora de corredor é isso. Eu vou te contar, eu vou te contar que eu tô com um pouco de inveja de ter convivido com. Eu queria ter convivido com esse cara certinho aí da história do Igor, porque esse cara que era o Vareta Filha da Puta. Ele chegava a nível ele agrediu um aluno e não acontecia nada, pô. Eu lembro que quando eu cheguei lá todo choroso lá pra ela, ela ainda chegou a falar. Tiago, tu conhece como o Valeta Filho da Puta é. Tu sabe como ele é. Ele não vai mudar. Todo mundo tenta mudar ele, mas não consegue. Tem que ser esperto também. Minha filha... Tu tá... Sem esperto. Caralho, tá na prisão, né, velho? Ou seja, tu bate nele quando ninguém tá vendo. Cara, ele tinha só uns 3 anos a mais que eu. E eu já era um carinha. Já mais. Assim, pra minha idade era muito fraco. E ele já era mais velho que eu. É tipo, não tinha nem comparação. Eu ainda era na minha época de bestinha, eu tava na. Quinta série, quarta, sei lá. E ela falou o quê? O que eu tenho que fazer, cara? Sumi da vista dele? Ou seja, ela mandou um foda-se enorme. Ela falou, foda-se, o moleque é bicho piranha e vai continuar sendo. E foda-se, entendeu? Vamos seu cu, moleque. Foda-se. Eu acho que vira o teu problema. É por assim, eu disse que eu tenho raiva do meu colégio antigo, do ensino fundamental. Comigo, eu tive um caso assim, tipo, mas não era nem filho de professor nem nada. O moleque era autista. Ele tinha problema mental e tomava caixa preta. Ah, tá. E o filho da puta me batia. Cara, retardado, cara. O cara com autismo te batia? Não, então, ele não era autista, ele tinha um problema de... Cara, sei lá, ele é agressivo pra caralho. Eu tinha um transtorno, algum transtorno psicológico que deixava ele agressivo. É, exatamente. E tipo, eu era baixinho, gordinho, a porra toda, naquele fudido, como sempre. Como sou até o kit gordinho fudido que a gente tinha. Exatamente. E o moleque me batia, gostava de ficar na parede em mim. Vai em mim, vai em mim. Eu também tinha um bullying pessoal, esse bar de filho lá puta. Cara, até o dia que eu reviguei, apanhei mais. Você chega em casa, assiste o Goku superando e tal, vai pra escola pra se superar. Aí eu cheguei, hoje eu vou ser o Goku, aí eu tomo não. No cu, entendeu? É. Ah! Não, tipo assim, o moleque ele te batia, ele chega você te dava um soco. Tipo isso, cara, e às vezes era sério, ele começava a me bater mesmo, tipo, me derrubar no chão e chutar. E não podia fazer nada, porque, tipo, o filho da puta era especial, segundo o colégio. E o pai garoto. O pai garoto ainda era policial, entendeu? Nossa! Nossa! Então, tipo, se fosse abrir o processo, ia dar merda, porque, né? Você não estaria aqui hoje. Exatamente. Cara. Então, ele saiu da escola, foi o melhor dia da minha vida. É na escola que a gente sabe que o mundo da nossa sociedade tá muito errada, velho. É, velho, nossa, eu lembro de essa parada assim, né, velho, você pensa, hoje em dia tem a grande discussão de machismo, de homofobia, mas você chega na escola assim, mano, se o cara chega, tipo assim, você é o cara que não manja muito dessas brincadeiras, assim, como a galera faz, aí você tá totalmente distraído, o cara fala, aí, Vinícius, se eu tiver, como é? Seu cozinha é meu, tá ligado? Ah, boa, essa é velha. Tá ligado? Tá ligado dessa? E você é uma criança. Pré-adolescente que não conhece, não manja disso, porque. Não tem essa convivência da malandragem, né? Aí o que acontece? Você toma fama de viadinho. A sala toda. Viadinho. Fica assim, tá ligado? E você para pra pensar, mano. É um ambiente hostil. Essas histórias de vocês estão muito over my place, tá ligado? Eu ainda não falei da época tropa de elite na minha escola, calma. Eu ainda não falei no dia que eu ainda vou chegar no dia que eu consegui revidar, mas continua, Bia, tu tem que falar alguma história. Não, calma aí. E detalhe, quando ele reclamar, ela falava assim, pô, ele é especial, não sei o quê. Você tem que compreender ele. Você tem que apanhar e compreender ele, tá ligado? Especial é o poder que ele vai me dar se ele continuar fazendo isso, professora. Ele tá quase pra me dar especial. Porra, professora, nem se eu fosse lutar na FC, eu apanharia mais. No UFC, ainda não, tá ligado? Aí desiste. Não, aí tá tipo assim, tava trazendo lá na sala dele, né? Aí o moleque vai começar a tretar com ele, aí chega o Bruce Buffer, tá ligado? Pô, falando nisso, eu assisti o UFC aqui em São Paulo, velho. Ouvi o Bruce Buffer gritando, é uma coisa sensacional. Aí, selecionar, não é foda mesmo. Sim, voltando, tô dizendo aqui, vocês muito over my price, cara. Eu saía na porrada praticamente todo dia. e batia ponto da diretoria toda semana, cara. Ah, eu também. Vocês voltando ali no começo, vocês falando a história da comida, teve uma vez que foi engraçado comigo, que eu me rei. E uma que tinha um colega do meu irmão, que estava com ele. Aí eu passando assim pelo corredor e tinha deixado uma pizza, um broto. Sabe uma pizza bonita? Ah, tá ligado. Escola geralmente tem pizza brotinho. É sempre uma aí, merda. Eu passei assim, eu vim por trás dele e falei, essa pizza tá gostosa. Aí passei direto, sabe? O moleque, o autista, veio correndo atrás de mim, como se tivesse pegado a pizza e deixou a pizza no chão. Pô, o que acontece? Veio um gaiato, pegou a pizza dele, correu pra comer escondido, e eu não tive como provar que não tinha sido eu que peguei, tive que pagar o vídeo. Ah, caralho! Eu decidi caralho. Que eu aprendi a não fazer brincadeira com qualquer um, principalmente com autista. Ah, que maldade. É vacilo, velho. Você às vezes não consegue medir as paradas. Isso não aconteceu comigo. Isso foi na escola onde eu comecei a estudar, já no ensino médio, aqui em Nova Friburgo, onde eu tô morando agora. Que a gente tem um amigo, o garoto, ele sabe, ele é um nerd clássico, que ele não se envolve, ele é totalmente isolado, bem recluso. Isolado e tal, bem recluso. Só que ele é muito gente boa, ele é um garoto muito gente boa. Aí o que acontece? Uma vez, sem querer, a gente, educação física, blá blá blá, todo mundo amarradão. Um amigo nosso, eu posso falar o nome dele porque ele não vai ligar, ele não ouve isso aqui, então eu caguei, mas ele, se ele ouvisse, ele ia. Olha, daqui a 50 programas, tudo pode mudar. Não, mas ele ia ficar de boa, porque ele conta essa história também. Ah, tá. Amigo Gustavo, ele passou a mão na bunda desse garoto, brincando, aquela coisa que já tava sério. Broderagem. Aquela coisa que a gente zoa todo mundo, broderagem. Aquela viadagem gostosa. Esse garoto ia entrar na pilha, sabe? Quando você vai brincar com seu amigo. Ah, eu já enfiei muito dentro do meus amigos. Ele não foi sexual. Ele tipo assim, bateu, sabe? Ele assim, tipo, pá, pra poder dar um susto. O moleque virou a mão. Mas só que ele não acertou o Gustavo, ele acertou um outro amigo nosso. Velho, ele pranchou um soco na boca do garoto. E esse moleque, sabe aquele seu amigo que é o zoeirão que todo mundo adora da sala? Uhum. Ele bateu nesse moleque. Aí quando ele foi pra cima, ele viu que era o outro garoto. Ele, ah não, velho, eu não vou fazer nada com esse moleque. Tipo, porra, moleque mó nerd, olha o óculos dele, sabe? Tá com você, para um segundo pra pensar. Não, velho. Aí ele, não, velho. Aí ele, tipo, aí o Navarro, desculpa. Ele falou do garoto. É, foda-se. Aí ele virou pro moleque, pô, velho, o nerd, foi mal. Ele falou, não, tá tranquilo, blá, blá, blá. Caralho. Porque, tipo, cara... É uma situação que você não sabe o que você faz. Você bate um moleque que é magrinho, franzino de óculos. Olha, eu. Porrada e aguenta a zoação, entendeu? Ele ficou nessa. E ele teve que aguentar a porrada e a zoação. Se eu apanho assim, eu vejo que o cara não quis me bater, ele errou. Tipo, eu sempre compreendi e tal, mesmo ficando com raiva dele, eu sempre me contive, mas é uma situação paia, velho. Deve ser, velho. Porque é muito cara. Como na. Deixa eu ver, na quinta série eu era esse tipo de nerd, só que eu era o nerd botijão, tá ligado? Não era o magrinho de óculos, de papoada, não, era o botijão mesmo. Que era aquele que é gordinho, sabe? É, meio rosado, parece um porco. Sei. Leitão, então. E essa parada, tipo assim, os moleques zoar assim, você fica uma... É tipo assim, você não sabe, é um instinto, assim, tipo... É tipo um alerta que bate na sua cabeça e fala, porra, alguma coisa tá errada, melhor eu reagir, né? Uhum. E aí, mano, é um... E quando você sofre, assim, um bullying, quando você é desse gênero, você, mano, é um ódio que você acumula, velho. Tinha dia que eu chegava em casa, tá ligado? E eu, tipo, ligava o PlayStation, abria, jogava Black, e cada bichinho que eu via na tela, eu pensava que era um moleque da escola, tá ligado? Quem nunca? Caralho, olha, quem nunca? Valeu, assassino quem de Alagoinha. Eu fazia isso com GTA, cara. E na moral, eu tinha tudo pra fazer um combo em 2.0. Aí, ó os futuros assassinos de Alagoas. Já ponderei muitos massacres. Não, eu era gordinho, bolatinha, sempre fui. O kit gordinho. Kit gordinho fudido. Kit gordinho fudido. Mas eu era, mas só que tinha um problema. Eu era alto e o meu melhor amigo na época da escola jogava basquete. Então ele tem 1 metro, ele tem 2 metros e 5. E eu tenho 1,83 m. Era uma dupla que, tipo, você olhava e falava, caralho, era o Roadhog e o Reinhardt? Sim, eu falava, tu não vai se meter com o Roadhog e com o Reinhardt, brother. Tipo, você não vai tretar à toa com essa molecada. Então, você... assim, o pessoal me botava pilha, mas no exato momento que eu olhava bolado e eu partia pra cima, todo mundo, não, desculpa, fica. É porque... uma situação muito boa. Ninguém quer despertar o orc que vive dentro de você com seu cara grande. Exatamente, cara. Ninguém quer fazer isso. Eu tô nascendo do Igor, eu sempre fui gordo e sempre fui alto. Aí por isso que eu sempre levava vantagem nas brigas. Eu só fui esticar, cara, dos 14 pros 15, que eu era bem baixinho. Não. E até porque meu pai tem uma célebre frase que dizia: se você apanhar na escola, vai apanhar mais quando chegar em casa. Muitos amigos meus brigavam por causa dessa frase. Acho que é um complô com os pais de se tu apanhar assim, na escola, tu vai apanhar na casa também. A recomendação é: você não deve brigar, mas se brigar, você ganha. Não, aí tipo, eu ia com esse motivacional. Caralho, motivacional. Não, tipo, mano. O que é mais engraçado é que não importa se na briga você é o que cara que tá certo. Você sempre vai apanhar em. Tipo assim, não com você, mas. Você sempre vai apanhar em casa da mãe, vai ficar de castigo, mesmo você tudo certo. Sempre vai ter uma consequência. Tá teve um momento na minha escola que tá, rapaz, aqui vai ser uma briga aqui entre eu e esse cara, vai ser iminente. Eu falei, mãe, eu tenho que conversar com você sobre uma coisa. Tem um cara na minha escola que acha que a gente vai sair na mão. Aí, mas meu filho, você não pode sair na mão com as pessoas. Mãe, ele vai vir pra cima de mim, mãe. Eu quero falar pra senhora que se ele vier, eu vou ter que reagir. Aí, pois tá bom, meu filho. Você tem minha autorização pra brigar com esse menino. Você tem... Pode ir, meu filho. É tipo o Bane, né? É tipo o Bane. Quando minha mãe falou isso, tinha educação física de manhã cedo no colégio. Não era na escola, era na quadra da cidade. Uhum. Aí, quando minha mãe disse isso, eu acordei com o Rock. O Rock indo pra fazer a caminhada da vitória. Eu já imagino a mãe do Thiago falando: "You have my permission." Eu acordei, eu assim que eu pus pé na rua, eu falei: "Cara, eu vou encher esse menino de porrada se ele vier hoje, que hoje eu tenho um aval da minha mãe pra fazer o que eu quiser com esse menino." Tem um aval da minha mãe. Esse menino, e não deu outro, cara. Ele veio pra cima de mim com aquele pé alto. Eu peguei o pé dele e assim, girei. Esse menino levou uma queda feia. Veio pra cima de mim, eu peguei esse moleque de porrada. Tipo, a besta se soltou nesse dia. E é porque eu não sabia brigar, eu fui só no peso do corpo. Porque eu montei ele. Quando ele caiu, ele tentou me agarrar, eu subi em cima dele. Mano, tipo assim, viu? Fora que eu conquei, fica lindo, né? Na moral. Tentou me agarrar, eu subi, porra. Né? Que bonito, né? Tentou me agarrar, eu subi. Sensacional. Não, mano, essa parada de briga na escola, se você não for bom no soco, tá ligado? Você tem que ser bom, tipo. Não, também, se você também não for bom no chute, você tem que usar o peso do seu corpo, aproveitar. A gente aqui é todo gordinho fudido, né? A gente era guerreiro, parceiro. A gente era tipo guerreiro, não é? A gente tinha que usar, tá ligado? A gente tem que usar o peso do corpo contra o cara. Pra, porra, você joga o cara no chão, mano, aí você consegue, você tem um domínio sobre ele, chute na cabeça, né? Como diria um amigo meu, a gente não rola com destreza, a gente rolava com força. Essa parada de briga na escola é tensa, né? Tem uma que é muito boa, que, onde eu moro aqui em Itaquera. Pra quem é de São Paulo conhece Itaquera? Nossa, minha missão. Só de ter enxergado o Corinthians, a gente já imagina, né? Exatamente. Olha o clubismo rolando solto. Sem clubismo existe entre hoje é Chapecoense. Eu que não sou torcedor de futebol, eu sou Chapecoense. Então, e aí olha só o que aconteceu. Aí a escola que eu estudo é uma escola muito grande, tem tipo assim, 2 mil alunos, tipo, por turno, tá ligado? Rolava muito, tinha muita galera que é do barra pesada, assim, da favela, né, do... lugar mais pobre, mais humilde, como eles gostam de dizer, né? E aí tinha uma mina na minha sala que namorava um desses caras, né? E tipo assim, o cara era brother, era parceiro com a galera, já foi até aqui em casa, né? Mas tipo, se mexesse com ele, era foda. E aí tinha um moleque na minha sala que ele era... Caralho, como eu posso falar? O cara tava na escola errada, ele devia estar numa escola da Zona Sul, lá pra Alphaville, só que ele tava numa Itaquera, tá ligado? Ele vinha de iPhone pra escola... Vinha de coisa da Oakley. Ele tava sabe? Pedindo. Sabe? Nota-se tava... nota que o Vinícius, a época da escola dele foi há pouco tempo atrás, porque já tá falando de iPhone. A minha época. Não, iPhone 4, porra, 2013. Porra! Na minha época, cara, não tinha nem celular pra ter ideia. O celular era tijolão. Não, na minha época, celular era só com aquela linha, parceiro. Não, essa história que eu tô contando é a época que ainda não tinha iPhone aqui no Brasil. Então, mas ele era esse tipo de cara, sabe? Todo maricão, todo pagando de playboy, né? E aí um dia, e aí ele tava comentando desse outro moleque, desse namorado da minha amiga, e ele passou atrás. Ele e o amigo dele, o Pikachu. E o Pikachu. Choque do trovão. Por que o apelido dele era o Pikachu? Porque ele era baixinho, velho. Ele era japonês também? Não, ele era baixinho também. E falava pica-pica. Não, mas pensa só, é o Pikachu, ele é parecido de esse brinquedo, tá ligado? Caralho. É aquele cara que tu vê e tu raça de vontade de rir, então. É todo malandrão, tá ligado? É uma mistura de MC pequeno, MC... O que eu falei agora há pouco? MC brinquedo. Esse brinquedo com usar de gato, era um caralho! Gato. Caralho. Esse é o Pikachu. Aí, o que aconteceu, né? E aí, esse amigo, esse cara escutou o moleque da minha sala falando, né? Ele falou assim: "Maluco, tu tá fudido na minha mão." Só falou isso, né? Nem te peço, tu tá fudido na minha mão. Na hora da saída, velho, eu vi esse cara da minha sala saindo. Ele saía, tipo assim, com o braço fazendo cruz, como se estivesse no caixão, mas segurando a mala e olhando pros lados, né? E aí. Tem um portão na escola e tem um muro, né? Esse cara ficou escondido, tipo, do lado do muro, pra que quando descesse da rampa da escola não pudesse ver, tá ligado? E aí o moleque passou da minha sala. Mano, o cara tomou uma pesada na cara, caiu pro chão, começou a tomar chute sem parar. E a galera em volta, porque ninguém vai lá ajudar, sem parar não. Ficar, tipo, o circo de galera em volta, a galera gritando, né, torcendo. E tipo assim, aí juntou mais dois caras, começou a mandar chute no cara, mas não parava de chute, chute, sem parar, velho. Puta, era chute sem parar no moleque. Olha. E aí, foi tipo assim, uns 5 minutos de porrada nele. E o cara não conseguiu se defender, não conseguiu se levantar, derrubou até uma moto, tá ligado? Uma moto tava estacionada, derrubou até uma moto. E aí chegou a polícia, separou o moleque lá, fugiu. E aí ele nunca mais voltou pra escola. Ele falou que ia processar a escola, que não sei o quê. Mano, o cara fez... Aí, tipo assim, dá 2 meses eu comecei a fazer academia. E aí, quando eu tô na academia, quem que eu vejo é ele lá, puxando ferro, ficando forte, tá ligado? Isso é ensino médio ou fundamental? Ensino médio. Eu acho que no segundo ano, foi em 2012. Ah, tá, eu ainda tô no fundamental. Achei que a gente ia seguir em roda cronológica. Ah, velho, a gente começou a falar muito louco. Tudo aqui. Vamos, eu ainda nem cheguei na sétima série ainda, pô. Essas histórias. A única briga que eu me envolvi foi com um amigo meu ainda. E tipo, o pessoal tava incentivando, né? Briga, bate. Eu dei aquela beijo, vida, beijo. Não sei o quê. Aí, chegou lá, o pessoal briga, não sei o quê. E o garoto, mas será que ele puxa meu queixo? Ah, não! Quem nunca? Aí eu falei, porra, meu amigo, da folha, se deu focando aí, sai correndo, voando. Pau no cu de quem tá lendo. Aí o pessoal segurando ele pra nem atrás de mim, eu saí correndo, fui no banheiro, viu? Nossa. Aí mas... quando eu cheguei na sala, o garoto lá sentado, com a cabeça baixa. Meu Deus. Aí você, desculpa aí, brother. Olha, de todos os meus personal bullying, teve outro que se destacou muito, que é o... Eu vou chamar ele de quê aqui? Vai chamar ele do quê? Eu vou chamar ele de hipócrita. É isso que ele é. Você tá muito bom, cara. Porque um dia ele falou que o sonho dele era ser papa, que vai levar toda a bondade pra nação. Aí eu olhei... quando eu ouvi ele falar isso de longe, eu olhei pra cara dele assim, que filha da puta. Mas... Na época tinha assim, tinha um portão na minha escola que o pessoal queria entrar logo pra pegar o melhor lugar. A escola de interior tem umas cadeiras que estão meio zoadas, então a gente sempre tenta pegar as melhores. Aí ele tava assim, tipo, 5 minutos antes de abrir o portão, tava todo mundo lá na muvuca pra a minha lá abrir o portão. E eu tava lá na frente, tava de boa. Eu só sinto uma coisa na minha costela, velho. O cara deu um soco na minha costela por trás. E esse cara, assim, era uns 30 centímetros mais alto que eu. Era da turma do Varapau, filha da puta. Como é que eu chamo ele? Enfim, ele era a turma dele. Era outro cara mais velho, mais alto, também era forte. Quando ele me deu isso aqui, eu olhei pra ele assim, ele começou a rir, eu vi aquela mão descendo, que era dele, aí eu descobri que era ele, então, ok, já sei assim onde é que eu vou atacar. Cara, foi instintivo, eu voei no braço dele, me pendurei naquele corpo gigante dele, que ele era alto pra caralho, e mordi o braço dele, cara. Você mordeu? Eu enfiquei meu tipo, esse dente mais desenvolvido, como é que é o nome? O canino? Canino. Eu enfiquei meu canino na pele dele, na carne dele, velho. Tipo. Caralho, foi zumbi. Saiu... Foi nível zumbi. Eu falei, tu nunca mais vai bater, seu filho da puta! Ah! E esse menino. Ai, tira ele daqui! Ah! Tira ele! Aí batei, tá ligado? Você segurou ele, batei nesse menino aí, você. Sai! Pra... Aí, e o cara tava com reação, ele tava tentando me dar um soco na cabeça, mas eu não tava sentindo, eu tava adrenalina na fura. Separaram a gente, quando ele deu mole, eu me desvinculei todo mundo e voei ele de novo. Do lado onde tava mordido sujo de sangue, eu mordi de novo. E não foi no antebraço, não foi no antebraço que dói menos, foi no braço mesmo, no onde dói mais. No bíceps, pode dizer. Nossa. Do lado da mordida, eu fiz outra, cara. Caralho, que obra de arte que eu fiz no braço desse menino. Porra, cara. É por isso que o apelido do Tiago era Luiz Soares. eu já tive vários apelidos, mas nada saiu desse. E aí, tipo, ok. Coordenadora. Então, lá, um pedaço do cordeiro, do braço. Separaram a gente e a coordenadora já queria saber o que tava acontecendo, levou nós dois pra diretoria, sem saber de nada ainda. Aí ele chorando lá na diretoria. E eu de boas. Você de boas? Thiago, você, o que aconteceu? Esse menino mordeu meu braço, não sei o que. Aí a diretora, se eu te contar tudo que esse menino já me fez, a senhora ia chorar. O que eu fiz foi tentar reagir. Tudo que esse cara tá fazendo comigo. A diretora ficou com pena de mim. Ok, Thiago, rápido, rápido da sala. Ele ficou lá. Mas ele tomou suspensão? Como foi? Não, ficou por isso mesmo. Segunda-feira. Segunda-feira. Ele ficou com a mancha por a semana toda. Depois eu não vi mais ele. Quando eu vi ele de novo, ele já tava com o braço de boa, mas foi fundo a parada, velho. No colégio, cara, é muito difícil ganhar essas pessoas. O cara tem que fazer uma merda muito grande. Mano, eu nunca podia brigar, não. Sempre fica assim. Eu também. Uma vez eu apanhava, mas eu não batia, eu não gostava de bater, não. Eu também, eu gosto também, velho, mas tipo, eu. Gente, tanto é que teve uma vez, que aí não tinha como, né? Eu tava, tipo, por essa coisa da criançada, eu tava. Na época do sexta, sétima série, era a época do Hermes e Renato, passando na TV. A febre de Hermes e Renato, Jackass, MTV, o que? 2005, 2007, 2008, esses anos, 2009, né? E aí o que acontecia? Tinha o salve, né? O corredor polonês, tanto faz. O que acontecia? Quando você via um moleque conversando com uma garota no intervalo, não importava se era amiga, se era ficante, não sei o quê, fazia um círculo de você e o pessoal começava a te bater de dar salve, né? Caralho. E aí, tipo assim, eles faziam no grupo deles, tudo bem, eles gostavam, né? Ha, ha, ha, engraçado. Levava na brincadeira. Só que eu conhecia levemente esses caras, né? Eram, tipo, por causa da. Era da sala de uma amiga minha que adquiriu. E aí, o que aconteceu? Eu conheci eles levemente. Eles achou que podia brincar comigo. E aí, como eu sempre tive boa memória, né? O que aconteceu? Eu no intervalo fui falar uma coisa com essa amiga minha, né? E aí eu falei com ela, tava saindo. E aí do nada, junta a galera em volta e começa a me dar salve. Bater, bater, bater, bater. Mano, sério. Eu nunca fui com uma dor de cabeça tão forte quanto naquele dia. E aí acabou o intervalo, né? Eu quase curei o choro, né? Falei, mano, agora vocês estão fodidos. Que eu cheguei lá na diretoria, minha mãe falou, ó, seguinte, juntou 10 negros em volta de mim e começaram a bater na minha cativa nenhuma. Falei, mostra pra mim quem é. Aí eu fui na sala. Olha o privilégio, olha o privilégio aí. Ah, velho, mas eu tava certo, né, mano? Cara, a gente sempre tá certo, mas a gente, tipo, a maioria dessas então... histórias é tipo, a gente não tem ninguém a proteger. Porra. A gente. A gente era normal só. E aí, não, é que aquela escola lá, mano, aquela escola muito filha da puta. Era tipo ditadura lá dentro, né? Olha, eu vou te dizer que tem um código secreto que nas escolas que quando você conversa com a menina, os caras têm que respeitar, cara, esse momento ali. Então, porque mas todo mundo tinha nesse momento. Ninguém respeitava, tá ligado? E aí, o que aconteceu? E aí, ela falou, vamos lá na sala. Vamos. Aí a gente foi na sala, foi. Ó, seguinte, eu comecei a apontar, foi esse? Não, tipo, eu cheguei na sala mesmo, com o diretor do lado, né? Não foi tipo Deus, não. Porque, ó, seguinte, foi esse que me bateram sem motivo nenhum. Cara, delação mesmo. Delação mesmo. Não, mas eu fui, cara, eu fui na sala, tá ligado? E aí os moleques, mano, que a diretora tava lá, enfiou o culpa dentro, tá ligado? E aí eles tomaram suspensão, advertência. No final das contas, eu passava assim, andando no intervalo, quando eu passava do lado deles e abaixava a cabeça. Caralho, velho. É, mano. Isso foi na sétima série, o último. Eu vou mudar de escola. Aí, mano, aquela escola lá era uma merda, velho. Era uma ditadura. E pensa só, era uma ditadura, eu era tipo um cara. Um afiliado do partido, tá ligado? Tu era o filho do Mets. É, exatamente. Eu era afiliado do partido enquanto o resto da galera se fudia, né? Naquela escola. Mas eu sofri naquela porra. Rolava perseguição de comunista também naquela época? Não, não, não. Ninguém sabia o que era comunismo. Mano, eu só fui saber o que era comunismo, velho. Com a minha professora de história da oitava série, porque antes eu falava, o comunismo era um negócio político, mas depois A gente sabia as definições da parada. A única coisa que eu sabia do ensino médio fundamental, quer dizer, era que era eles querem uma economia planificada. Só que eu nunca entendi direito o que era isso. Porque o que dá raiva é que, tipo assim, os caras fazem um livro de matemática pra galera que tá no fundamental da quinta. A oitava série, só que aquela porra de livro parece que não é feita pra gente daquela idade, tá ligado? É uma parada absurda, você não entende porra nenhuma do que tá escrito. Famigerado Mac, os caras querem que a gente seja um mini. E aí, galera, a Rússia, a China e Cuba são socialistas. E é isso aí. O resto é capitalista. Isso aí, velho. Aí chegava naquele assunto, vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Puta, meu assunto favorito. Virava uma página, duas do livro, acabou. Acabou a guerra. Não, não. Aí virava. Aí virava a página. Brasil na guerra. É. Não, Brasil na guerra é uma história foda, né? E eles não, a história do Brasil é foda, é. Claro. Então. Mas o importante é o Exército Vermelho, cara. Você é pra cima. Só os russos ganharam a guerra. Então, mas aí. E aí, aí virava a página da Segunda Guerra Mundial e apareceu lá, Capitanias Hereditárias. Nossa! Me mata logo! Essa porra! Não, mas é foda, velho. Quem é aqui que passou o ódio de ter que ficar fazendo mapazinho, velho, em folha manteiga? Nossa, essa era a parte maneira das capitanias, que você parava de ouvir e começava a desenhar. É, na aula de geografia, né? Chegaram e falavam, faz um mapa de não sei o que, não sei o que. Eu gostava dessa parte, eu gostava. Eu dei fazer no Rio Grande do Norte, cara. Daí aí eu tenho que pegar o mapa do Rio Grande do Norte, colocar aquela parada embaixo. Eu esqueci a porra do nome. Porra, teve uma vez que me gravaram um cagão. Caralho! Caralho! Eu tenho 7 anos, chegou de moleque do ensino médio. Eles gravaram um cachorro, quem estava lá, é nessas horas. É nessas horas que eu dou graças a Deus por não ter essas coisas de câmera na minha época, velho. Porque senão a pessoa ia gravar todas as merdas. Mano. Tudo na internet. Eu fui na coordenação lá, eu fiquei apontando, o cara que me filmou cagando, tá ligado? Caralho, mano. Já gravaram a gente fazendo a coreografia, vocês querem ver? Não. É um minuto. Uma coisa que já não gravaram da escola, obviamente, mas que já vazou da minha escola, foi que na minha escola, onde eu estudava no colégio, não vou falar o nome, pois vai que sei lá, né? Chegou aos ouvidos da diretora, lá em Nova Friburgo, mas quem me conhece sabe onde eu estudei, que uma menina de lá teve uma coisa chata de se falar, mas na época foi um rebuliço, uma sex tape vazada. Eita! Sex tape? Não, não é nem... Sextape. Pera, quantos anos a caiu na net, não caiu na net. Tinha cara, na net é 16 foda. Anos. E o pior caralho. De tudo é que foi com um professor de educação física de uma outra puta escola. Merda. Aí tá, aí fudeu. Entendeu? Ela era menor de idade? Ela era menor de idade? Menor de idade, né, meu querido? Caralho. Vamos ver se esse vídeo ainda existe. Vamos ver se esse vídeo ainda existe. Eu tô caçando aqui caralho. o meu vídeo do época de colégio. Da... Caralho, mano. O meu é do ensino médio. Não, aproveitando que ele ganchou, velho, e as mulheres, como eram na... Como eram as... Me odiavam. Eu tinha... Eu peguei ódio de todas as meninas lá da minha escola, e eu tive que, pra pegar a mulher, eu tinha que ir pras escolas públicas da minha cidade. Já dava mais certo. Ainda um pouco eu disse a vocês que eu sofri mais bullying das meninas, então, que eu chamava do catarrento, do porco, do sujo, do fedorento... Não foi uma infância maravilhosa. Olha, teve uma. Eu tive duas exceções de menina da minha escola. Mas uma foi legal e tal, mas eu considero a exceção porque. Ela foi exceção porque ela era minha vizinha. Então, nossa relação. Ela estudava de tarde e eu de manhã. Então a gente não se via na escola. Ela era um ano mais velha que eu. É, porque a terceira série era de manhã e a quarta série era tarde. Então a gente só se conhecia porque ela era minha vizinha e era a menina que eu era apaixonadinho. A gente namorou um ano ainda, até ela se mudar e foi assim que eu peguei depressão. Caralho. Caralho. O ano seguinte foi o ano mais horrível da minha vida, velho. Porque eu não queria sair de casa, não queria estudar direito, foi triste. Mulher é foda. Caralho. E a outra menina, que a única que queria ficar comigo da escola, era na época que eu já estudava à tarde. Ela era da sétima, eu era da sexta, alguma coisa assim. Porra, e eu vou aí. chamar ela uma coisa que caracteriza ela. É, ela é tipo a Cyborg do UFC. Caralho! Não, pera, rapidão, deixa eu fazer um adendo. Eu vi a Cyborg lutando ao vivo em Curitiba. Pois imagina, mano. Que essa menina é a Cyborg com uns 12, 13. Não, 14, 13 anos. Caralho, aí não. Caralho, ela mano. Chegou no Jovem Inocente Thiago. E falou, uma chave de buceta. Ela me deu uma prensa na parede. Ela botou a moça na parede. E aí? Vai, e aí, Thiago? E aí, o Thiago? Não, eu lembro as palavras que eu falei. Ei, menino, quer namorar comigo? O jovem Thiago olhou pra ela assim, pra cima, né? Eu era mais baixo que ela. O quê? Quero não. Quero não. Ela virou pro Thiago e... Vou te abraçar. É a Zara! Eu não estou pedindo permissão. Estou só avisando. Você é meu namorado. Eu fiquei com medo dela falar isso. É tipo, ela chegou... Oi, você tem namorado? Não, não tem. Agora tem! Depois ela virou pro Thiago e... Eu preciso de cor! Merda! Heróis nunca morrem! I need healing! Pois é, cara! Acho que você consegue rebater a ult! Pois só foram esses casos de menina que namorei. Isso no ensino fundamental! Quando chegar na média, a gente já vai entrar em outra história! Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass. E depois dessa história da bosta gravada, eu prometi pra mim mesmo, não vou mais cagar no banheiro dos estudantes. Então, eu meio que dava um jeito de cagar no banheiro de refeitório. Caralho. Cara. Exatamente. Mas era legal, porque o pessoal me olhava saindo fogo, assim, ninguém me conhecia mesmo. Aí sim. Aí, esse ano, que é meu último ano, assim, a minha escola começou a chamar o pessoal com problemas. Então, tipo, o cara lá, cara, tudo é mudo. E eu tinha aula até 7 horas no dia. Aí deu o quê? Umas 5 horas lá no refeitório cagar. Fui lá cagar de boa, mas o refeitório ficava fechando já, porque ninguém almoçava mais. Aí chegou lá, fiquei lá cagando de boa, aí chega o mudo e o surdo, bate na porta. Aí eu falo, tem gente. O cara bate na porta de novo, tem gente. Bate na porta. Ele cranca a porra da porta. Aí eu fiquei crancado no banheiro cagando. E depois ele crancou o refeitório. Ou seja, eu fiquei crancado no banheiro cagando e no refeitório. Aí nossa. Eu tive que tava sem sinal. Aí eu falei, não, porra, eu vou terminar de cagar aqui e depois eu me desespero. Aí eu fiquei cagando de boa. Aí eu cheguei lá. Ninguém sabe que é um amigo. Me ajuda aí, ficava cagando, surpreso, não sei o que. Dá um rap aí, mano. Aí nisso o cara que me respondeu. Eu falei, puta que pariu, vou chamar o Oki. Aí fui lá pro Oki. Pô, cara, tô preso aqui, tô cagando, não sei o que. Aí chega o garoto no meio da sala de aula, que eu ouvi isso depois, desesperado, tipo, porra, o Zé que é preso no banheiro. Vai lá. Aí chega dois moleques. Te entregaram! Exatamente, eu fiquei com fome de cagão, tá ligado? Caralho, eu tinha muito medo de ser cagão, graças mano, a Deus. Mano, tem uma história, mano, que aconteceu na minha sala. Que aconteceu, eu tive, tipo assim, tava na sexta série também, né? Aí o moleque, aí tipo assim, subiu um cheiro de morte, de desespero, de morte. Horror, de morte na sala, tá ligado? Aquele cheiro úmido, tá ligado? Nossa. E aí, caralho, o que aconteceu? Peidou pesado, daí. Aí, caralho, o que aconteceu? Mano, que cheiro merda é esse? Que foi o cagão? Aí chegou a inspetora. Quem que fez cocô nas calças? Pode falar, ninguém vai ajudar, não. Aí a sala toda ficou quieta, tá ligado? Cara, vocês estão me lembrando uma história, mano. Aí, vou contar aí, tipo, depois. Aí, oi, mãe. Oi, mãe. Peraí. Ai, buguei. Calma aí. Então. Ah, eu pensei aí... que você tava falando dos seus pais na história mesmo. Peraí, pai. Aí que meu pai chegou aqui e comecei a falar. E aí, o que aconteceu? Aí a inspetora chegou assim. Aí ela... Se você ninguém falar quem foi, eu vou encher de um a um. Nossa, caralho. Mas uma revista militar. Revista militar. Aí ninguém fez nada. Isso é humilhação, tá? Aí, não, sim, né? Pô, aí ela começou a cheirar, aí ela ia fazer a menção de começar a cheirar, e o moleque não falou, não, já fui eu. E aí ele saiu andando assado, tá ligado? Tipo, andando com as perninhas duras. A mãozinha na bunda. Porque... Eu nunca caguei nas calças. Ah, eu tenho uma história de cagar nas calças, porque eu... Aí vocês pensam, eu caguei nas calças no ensino fundamental? Eu caguei as calças no começo do ensino médio? Não, no último mês de terceiro ano. No auge dos meus 18 anos, eu arreguei pra meu corpo. Era dia de simulado naquela porra. E simulado demora pra caralho. E no começo já eu já tava suando, um pouquinho suando assim, deu aquela primeira onda. Não, vou aguentar fazer simulado. Aí eu fiz lá. Cara, eu tive que terminar esse simulado assim, das 90 questões, as últimas 20. Foi do susto, assim, marca logo que eu tenho que ir pra casa. Eu falei, vou terminar mais cedo, porque o pessoal tá fazendo simulado, é o prédio de terceiro ano, vai dar certo, vou no banheiro aqui da escola, vai ficar tudo bem, porque eu terminei cedo. Ninguém vai ficar, não vai ficar o beiro cheio. E o beiro dos homens é baldeado. E lá a parada não é muito bem fechada. Aí não, eu terminei, aí a outra turma lá já tinha terminado. Tava todo mundo lá no banheiro, entrando e saindo. Aí eu, fudeu, Bahia. Vou ter que ir pra casa, que é 5 minutos de caminhada. E aí já tinha vindo a terceira onda, aquela mais forte. Aquela que deixa suando e andando duro. Aquela travada parece que tá travei, meu irmão. Eu fiz aquela caminhada da vergonha da Cersei. Na mesma velocidade. Shame. Cheguei assim a 500 metros de casa, dobrando a esquina da reta da rua. Cara, o meu corpo falou, Thiago, não posso mais aguentar. Aguenta, cara, aguenta, pelo amor de Deus. Não, já tá saindo. Não, não, segura, segura. Inclusive saiu. Nossa, mano. Sai um tolete de merda do meu rabo. Eu falei, cara, se eu pegasse na minha bunda, eu ia sentir tipo uma vara olímpica de... Caralho, Pereira. Uma vez que eu quase fui fazendo prova, mas foi tipo, acho que você vai peidando, mas não sai barulho. Sei. Eu fui peidando. Caralho. Então eu sinto barulho. Fui peidando, caguei. O pessoal olhava, não sei o quê. Aí teve um que eu peidei, uma hora que eu peidei, que veio aquele barulhinho. Aí o pessoal me olhou, eu falei, puta que pariu, não sei se eu vou embora pra limpar a porra da bunda ou se eu continuo fazendo a porra da prova. Caralho, tu era cagão mesmo, tu era cagão mesmo, hein, Zé? Sim, velho, deixa eu terminar aqui minha história. Eu tava sentindo minha calça pesada já. Eu passei por um comércio, eu acho que o pessoal me olhou feio quando eu passei. Porque eu tava fedendo. Com certeza, mano. Fedendo esgoto. Cheiro de merda. O cheiro tava fedido demais. Porque é aquela bosta que tu controla, por horas, 2 horas querendo cagar. E aí quando eu cheguei, cara, eu falei, cara, é torcer pra não ter ninguém na sala, eu ir direto pro banheiro. Não, cara, a família, a pensão lá, tava cheio de gente na sala. Nossa, a pensão. Nossa. Só tinha esse caminho e outro pra ir pra esquerda, mas tava cheio de tralha lá e não dava pra tirar. Aí eu, fudeu, só tem um caminho pra ir pro banheiro. Aí eu fui apressado, pá, ei galera, foi mal, você deu um peido aqui na entrada. Aí fui pro banheiro. Aí eu tô com vontade de cagar, não sei o quê. Aí o cara, caralho! O filho da dona da pessoa, caralho, tu tá morto, Thiago, tu se cagou, não foi? Eu fui mal, cara, que o peido foi aquele peido da véspera da cagação, tá ligado? Ele engoliu. Mas na real, minha cueca tava quase perdida, deu PT na cueca. E graças a Deus que não caiu nada na calça. Ficou tudo. A cueca resolveu o problema. Eu joguei essa porra no lixo, velho. E a imagem tá na minha cabeça até hoje. Só que ficou só mais chave, que não saiu porra nenhuma depois. Nossa. Não, saiu mais coisas depois. ali só foi aquele primeirão. O resto sai quando eu sentei. Nossa, velho, que horror. Velho, eu não passei por uma dessas no colégio, passei depois. Mas teve um amigo meu que teve uma situação parecida com essa, cara. Foi muito engraçado. A gente tava na época recreio, né? Todo mundo criança. Aí, cadê Fernando? Vou até nomear pra dizer que esse negócio é um amigo seu. Tá certo. Cadê o Fernando? Fernando, é porque esse Fernando, sim. Eu andava sempre com o Riquinho, filhinho de papai, da turma, esse Fernando, que era o. Mas, Obira, o que me garante que Fernando filho do não é papai? Você? Porque não é filha da puta. Porra, é eu tô nomeando o boi? Cássio Braga. Porra, cara. Pô, o Cássio Braga é alguém, ele só usa a sua cara. É sério, cara. Depois eu até procuro aqui se eu achei o perfil dele. Achei, deve ter morrido, desgraçado. Deve ter morrido. Aí, cara, cadê o Fernando? Aí a gente volta assim do lanche e lá vem Fernando, andando tudo devagarzinho assim com a moto. E aí, é Fernando? Tudo calado e passando pra diretoria, cara. Caralho, o que é que Fernando. Caralho, velho, que peidou aqui nessa porra? Caralho, o Fernando se cagou, velho. O homem fodeu, velho. Caralho, virou o cagão da escola pro resto do ano todinho, velho. Ele já sofreu muito bullying, cara, com essa do pai dele. Nossa, mano. Que sorte. Exato, velho. É engraçado que esse Fernando sempre brigava com ele também, não sei porquê, cara. Sempre saia na mão com seu próprio amigo. Aí, cara. Eu já dei uma voadora, sabe aquelas voadoras da W que você dá com dois pés no peito? Caralho. Já dei uma dessa nele. Né? É a voadora mais da hora que tem, padrão. Até hoje eu tenho repetenciado e não consigo, cara. Mas contando uma história aqui, eu tenho que compartilhar essa, velho. Só é de mulher, de mina, né? Por isso você puxou a conversa pra falar da mina, né? Foi eu que puxei. A gente cortou pra cagação. Exatamente. Então. Que merda. Vai. Aí, o que acontece, né? Como eu era o gordinho, zoado da escola, da turma, né, sabe? O kit gordinho fudido. Kit gordinho fudido, esse nome vai pegar. Pô, esse aí vai pegar, pessoal. Esse kit vai pegar. É, e aí o que aconteceu, né? Os pegador, né? O cara metido a pegador, que queria ensinar a como pegar a mulher. Cara, esse é o tipo mais merda de pessoa que é. É o tipo, exatamente, é o mais merda. Merda, puta que pariu. Eu olho pra pessoa e falo, é um merda. Exatamente, você é um merda, seu cocô. Aí o que acontecia? Esse cara ficava, né? Ai, que assim olhar 43, se assim você faz, você vai se vestir assim, assim assado, não sei o que. Aí um dia, ele chegou assim, eu tava tipo assim, de boa no intervalo, comendo meu hambúrguer normal, que eu sempre comia, né? E aí, ele chegou numa garota e falou assim, ó, se você não ficar com o Vinícius, você não é mais minha amiga. Falou bem assim pra ela. Caralho! O que aconteceu? Aí cismou, né? E aí a menina ficou, cismou, foi sem saída, bebê, sem saída, que não sei o quê. E aí, cara, não, você vai ficar com ela, que não sei o quê, pra você. E aí do nada, mano, a escola, como ele era top, né? A galera top, a escola inteira ficou no velho. E aí, puta, não teve como. E aí eu peguei, fui mó zoado, que eu não sabia nada, uma menina assim, sabe? Fiquei com ela. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, teve Olimpíadas de Matemática na escola. Vocês já tiveram Olimpíadas de Matemática na escola? Sim, já fui passando na fase. Então, também. Teve as Olimpíadas. Estudando Olimpíadas, né? E aí, o que aconteceu? Eu terminei, aí eu saí da sala, porque você não fica na sala durante a prova, né? Eu saí da sala. E aí, você veio, eu tava no primeiro, né? Primeiro ano. Aí veio um cara do segundo. Chegou, você que pegou a. Deixa eu ver como eu vou dar um nome pra ela. Vou dar um nome russo pra ela. Vou chamar Primerovski, exatamente. Primerovski. E aí você que ficou a Primerovski ontem? É, fiquei, né? E aí ele, porra, aí o que o cara saca do celular? Uma sextape dela. Nossa, dela, cara. Fazendo um peixe bola gato. Um bem bom. Eita porra! E aí. Peraí, isso foi no ensino médio, cara? Foi no ensino médio. Ainda bem, cara, tá acontecendo fundamental. Tá, não, calma, cara. É assim que eu penso que o fundamental meu foi bem puro. Então, o que acontece? Olha só o que acontece. E aí, eu era amigo, nessa época do primeiro e segundo, era amigo da galera skatista da escola, galera skatista. Skate! Essa galera era totalmente porra louca, né? Totalmente maluca, mano. O cara tinha uma fome tanta que ele chegava e ficava pedindo merenda pra tia toda hora, tá ligado? Chegava e pedia mais, saia com um tijolo de merenda. E aí, o que aconteceu? E aí, né, essa galera ficou sabendo, né? E começou a primeira vez que tem pelo no dente, que não sei o quê. Caralho, que maldade. Tá com e aí, Vinícius, tá com pelo no dente também? Essa é uma geração que, né? Como que a gente poderia não dar errado, né? É, velho, cara. mano, é como eu disse, a geração Hermes e Renato. Opa, é foi da... A outra geração. Galera, eu sou o Iago, cheguei agora, tava atrasado, tava ali na rua, cheguei agora, como sempre passo na aula, tenho aqui algumas histórias pra contar. Eu tenho uma história bem legal, tipo, uma vez a professora me colocou pra... Eu tava fazendo prova e tinha uma galera meio que colando em mim, né? Aí, tipo, ela viu que a única alternativa era que eu já aparecesse, né? Aí ela me fez fazer a prova fora da sala, do lado da sala. Aí tava no corredor fazendo prova. Como assim, cara? Aí eu levei a carteira, que eu sentava lá no corredor fazendo a prova. Aí a galera passava lá. Isso é fundamental brasileiro. Aí a galera passava lá. Na verdade, isso é no ensino médio já. Aí a galera passava lá na frente de mim, né? E perguntava o que você tá fazendo aqui. Eu tô fazendo prova aqui. Aí eu fiz a prova lá fora. Ô, Iago, tu era o único negro da sala também? Hã? Tu era o único negro da sala também? Não, nessa época. Não, né? Essa é a história, né? É da época que eu tava na escola pública já. Nessa época lá já tava cheio de negro já. Tá, nessa época os negros já estudavam na escola pública. Ok, É uma pergunta. Todo mundo aqui conhece. Começou na particular, foi pra pública, no caso. Eu sempre fui pública, sempre fui. Eu sempre... De CA na minha escola. Eu sempre filho de papai aqui. Eu sempre fui particular, se deu uma vez num colégio agrícola, que é federal. Eu sempre fui particular também. Eu fui particular até a quinta série, eu acho, aí a mensalidade ficou muito caro. Eu sou aquele famoso macho hétero branco privilegiado. Exatamente, o engraçado da pública foi que eu mudei muito na pública, por quê? Porque se eu fizesse qualquer merda, a primeira pessoa que saberia a merda que eu fiz foi mãe, porque ela trabalhava lá na secretaria, e o caminho pra diretoria passar pela secretaria. Se o professor estivesse fazendo merda, ele não ia falar diretor, ia falar minha mãe. A merda é que eu ia apanhar muito em casa. Na escola pública aqui do bairro, a minha Dinga era diretora. Mano! A minha mãe era brother. Meu avô foi professor do meu tio. Meu avô reprovou meu tio. Sabe de família. Ah, esse tem que ser pai. É, a pior coisa é tu estudar numa escola que tem um parente teu, um tio, um pai. Sim, é muito ruim. Pode fazer não, nada, não é, velho. Não é, mano. Minha mãe é coordenadora, eu estudei na minha escola. Tu tinha as costas quentes que nem eu, cara, pra filha da puta, velho. Tu é a porra do 1%, cara. Tu é o cara que a gente odiava. Teu estilo de vida é o que a gente odiava, os alunos normais. Eu sou a porra do 3%, né? É. Alguém aqui estudou em escola de freira? Não. Eu estudei na escola de padre. Eu estudava em escola de religião, mas não chegou a ser assim, não. Mas por aqui é bem comum aqui em Nova Friburgo, aqui no interior do estado do Rio, na região serrana, que existem muitas escolas católicas, entre aspas, de freira. É comum aqui. Eu não cheguei a estudar, mas eu sei como é que é por lá. E Thiago? Essa tua escola de padre aí, eles chegavam a aliciar os alunos? Alicia, como é que é? Cara, isso, viado, calma. Caralho, isso é o podcast, cara. Defina aliciar. Passava a mão na sua bunda? Ah, não, nunca teve caso de pedofilia lá, não. Na escola de... O meu leva só nome religioso mesmo. Tá. O máximo de religião que a gente fazia era... Era obrigado lá... numa das aulas de religião, tinha uma missa lá que a gente tinha que assistir, uma coisa do tipo. Aí era bem chatinho. Eu tive que fazer a primeira comunhão. Pô, cara, eu achava muito merda essas aulas de religião, porque, tipo, ainda mais na escola que é católica, né? Tipo, tinha uma galera lá que nem era católica, cara, e era obrigada... Pois é, a parte de religião, a aula de religião em si, o professor, ele falava de várias religiões. Era realmente uma aula. Mas a única parte... Eles não puxavam pro lado do catolicismo, não. Eu tinha uma professora de literatura que toda aula dela começava com uma missa. Nossa. Toda aula dela era um Pai Nosso. Literatura, velho. Aí é foda, cara. Eu consegui aguentar até primeiro ano do ensino médio na escola de feira. Cara, era muito chato, pô. Não podia fazer nada, cara. Era. Toda hora tinha uma feira olhando pra ti. Aí, cara. Tipo, mesmo assim, eu aprontei um bocado no ensino médio fundamental e no ensino médio, né? Tipo. E algo de pimentinha. Eu era um cara que eu não tinha medo da morte, né? Aí, tipo. Eu mexia com os caras cara grandes lá, os bullies, né? Os caras grandão lá. Todo mundo tinha medo e eu mexia lá. Eu chegava lá e falava, ei, cara, sua namorada ela é mó gostosa, cara. E aí eu tava. O Iago é aquele cara que chama. Ele é o sem noção da escola. Não, continua aí que eu tenho uma história muito boa. Vai lá. Aí, tipo, a gente tinha medo porque se os caras viessem pra... Eu briguei muito na escola, na verdade. Se os caras vinham pra brigar, eu ia pra cima. Né? Mas você apanhava ou você batia? Rapaz, normalmente eu não chegava à conclusão. Tipo, porque sempre chegava uma freira pra intervir, aí, tipo... No final meio que era empate, né? Porque nunca. Sim, foi machucado ele também, mas ninguém ganhava, entendeu? Tipo, nunca teve isso, né? Mas eu não tava parado, não. Tipo, aí eu. Tipo, tinha um cara lá que eu mexia muito com ele, cara, que ele. Todo dia ele falava, cara, vou te pegar nova saída. Aí eu cheguei, pegou? Aí, beleza, eu não ligava pra ele, nunca pensei nele. Aí teve um dia que ele realmente tava lá fora. Aí. eu ficava discreta, né? Eu moro numa cidade pequena lá, normal andar de bicicleta pra escola. Aí eu só peguei, tava de bicicleta ali de pé, botei o mais rápido que eu pude, né? Porque ele tava com sangue nos olhos. Teve uma vez também que esse mesmo cara, eu mexi com a namorada dele, aí ele me pegou, tava tipo, era 11 horas da manhã, eu acho, algo assim. Ele me encostou minhas costas no chão. O chão, tipo, tava muito quente, né? Tava quase meio dia. Aí, tipo, quando eu saí de cima, minha parte da minha pele tinha queimado. Tava uma queimadura de primeiro grau, tá ligado? Caralho! Na hora eu não tinha percebido que tava. Eu me vi que tava zoeira. Eu tava rindo dele, ele querendo me machucar e eu tentando fugir. Eu não tinha percebido que tava queimando. Eu tô fugindo que tava preto aqui atrás. Como assim tava preto aí atrás? A queimadura, cara. Quando a tua história aí, cara. Tem outro cara que não quer contar a história aqui. Bom, eu... Ah, Wilbur. Teve uma vez que eu... Mais ou menos na sexta série, mais ou menos, eu tava numa vibe meio agressiva. Uma vibe meio agressiva. Sério. Revoltado. Você tava... 12 anos é o quê? 12 anos é... sexta série. Quinta, sexta série. Aí o que acontece? Uma vez a gente jogando Yu-Gi-Oh! É hora do duelo. O moleque do terceiro ano quis botar a pilha de jogar com a gente. Eita porra, é um adulto praticamente. Aí tipo, o adulto. Aí a gente falou, ok, joga aí com a gente, de boas. Aí ok, tá ele lá, amarradão, jogando com a gente, todo mundo feliz, conversando. O filho da mãe me vira, tipo, do nada, fica puto que eu ganhei dele. Quis te descer a muqueta? Quis me descer a muqueta, só que o negócio que aconteceu. Depois que a gente parou de jogar, eu fui beber água. Aí no que eu estava indo pra beber água, ele tava na escada. Aí um amigo dele perguntou, pô, você ganhou do moleque? Falei, pô, ganhei, moleza. Aí todo mundo começou a rir. Ele veio na minha direção. Só que ele veio muito puto, sabe? Muito pistola. Sangue nos olhos. Ele veio correndo na minha direção por causa de Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque os amigos dele zoaram ele. Porque ele perdeu pro moleque de sexta série, porra. Um adulto perdeu pra criança. É, onde já se viu? Aí tá ele, tipo, boladão, etc. Aí ele correndo na minha... Só que isso que ele correu na minha direção, ele tava na direção do bebedouro. Que é o bebedouro banho de metal. Uhum. Eu girei o corpo e deixei o pé. Girou o corpo e deixou o pé. Tipo, eu saí da direção dele, deixei o pé e ele passou reto. Velho, ele deu-lhe um beijo com a testa no bebedouro. Cara, ele catou cavaco. Que ele caiu no chão. Isso que ele caiu no chão, o recreio veio abaixo. Caraca, que merda, que otário, caiu. Trouxão. Velho, o moleque não foi me caçar depois quando eu tava em sala pra tentar me enforcar? Caraca, sério, velho, se não é uma amiga, uma irmã de um amigo meu, o moleque tentou me enforcar, velho. Ele chegou a travar a meu pescoço na jugular. Aí eu ainda dei uns dois socos na cara dele e não largou. Aí a menina, porque ela era um pouco mais velha, já tava no terceiro ano, puxou ele. Falou, não faz isso não, faz isso não. Aí eu já fui pra cima dela, não, para. Levou ele pra diretoria e ele foi expulso. No mínimo, né? Por causa de Yu-Gi-Oh! Que loucura. Lembro de uma vez que eu fui na diretoria porque eu desenhei um cara batendo punheta. Porque... vale lembrar que o Iago sabe desenhar, então provavelmente ele desenhou muito bem isso aí. Com detalhes. Com detalhes pra glande, tá ligado? Nossa. Só que tipo assim, eu desenhei porque um amigo meu pediu, tá ligado? Sim, normal. É pra dar broderagem. Era um nude da época. Era um nude da época. Se ele tivesse ficado com dando só pra ele, mano, ele saiu mostrando pra todo mundo. Claro! Claro! Na hora que o professor pegou, ele só perguntou: quem entre desde a esquerda? Foi o Iago. Oh. Aí como ele me colocou no meio, eu chamei ele também, bora lá. Quer aguentar também. Aí a gente. Foi só mais uma das vezes que eu fui na diretoria. Teve outra vez também, que eu fui porque, tipo, teve um novato que chegou. Aí começaram a ver que mexer com ele, né? Ele era novato. Aí eu fui mexer com ele também, só que eu fui mais hard. Tipo, os meninos estavam só cutucando. Nossa, ele por trás. Iago, tu era do mal mesmo, velho. Na moral. Não. Só foi na reta final isso aí. No começo era normal. teve uma hora, eles estavam mexendo com ele, mas, tipo, eles pegavam o compasso e ficavam cutucando a bunda dele, né? Aí só. Ah, tá. Cadê a saudinha? Eu fui mais hard, eu peguei aquela ponta de ferro do compasso. Não quero saber da história pra terminar. Aí ele me denunciou. Tu furou ele? Mas mais ou menos, não chegou não sei, chegou a sair sangue, né? Você deu um pula pirata nele? Foi mais ou menos isso. Aí, tipo, aí depois ele me denunciou pela padeira da diretoria e tal, pela diretora. E é isso aí. Aí depois disso aí a gente virou amigo, tipo. Caralho! Ele gostou! Cara, tu ia ter aquele compasso, bora lá pra casa. Falando em diretoria, vocês já foram pra diretoria injustamente? Eu fui. Não, mano, olha só que merda que aconteceu. Na sexta série, como era o gordinho fudido, né? Era mó gente boa, tranquilão, não fazia merda, não sei o que, né? E aí o que aconteceu? Tinha um professor de história que ele era um estereótipo. Ele era o estereótipo, cabelo dread, ia pra dar aula de chinelo, nesse naipe, né? E aí, o que aconteceu? Isso na sexta série. E aí, o que aconteceu? O pessoal, Hermes e Renato, o Jackass da sala, não gostava dele, né? E como era Hermes e Renato, tinha o Joselito. O Joselito destruía tudo que via na frente, né? Puta, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na sala, ninguém sabia que o professor tinha faltado ainda. Eu cheguei na minha sala, eu vi que minha cadeira e minha mesa não estavam no lugar. E eu falei, ora, eu vou pôr no lugar. Levei minha cadeira, coloquei no lugar. E aí, quando eu tava voltando com a mesa, eu tava tipo, sabe quando você segura a mesa acima da sua cabeça? Sim. Então, eu tava assim, né, com a mesa segurando acima da minha cabeça. E aí eu fui levando, né, fui levando, pá, não sei o quê. E aí entra os moleques, caralho, faltou, gritando. Aí eles começaram a pegar a cadeira e jogar pro alto as cadeiras, pro centro da sala, cadeira e mesa, pro centro da sala. Faltou, pá, jogando. E eu no meio da sala, segurando minha cadeira e levando pro meu lugar, tá ligado? E aí, nisso, mano, os caras pegaram todas as cadeiras e mesa da sala e jogando pro meio, fazendo um montinho de cadeira. Uma muralha de cadeira. E aquela gritaria na sala, cadeira quebrando, madeira pra tudo que era canto, né? O que que aconteceu? Chegou, obviamente, a inspetora, levou os caras pra diretoria. E como eu fui pego também com a cadeira acima da minha... com a cadeira na mão, porque eu tava levando minha cadeira para o meu lugar, obviamente eu fui pego como culpado também. E eu tomei advertência, porque os moleques estavam fazendo essa desordem na sala. Eu só tava levando minha cadeira no lugar, mas eu fui pego bem na hora. E aí eu tomei essa advertência por nada. Eu vou puxar aqui para outro assunto. Vocês tiveram aquela... Eu vou falar a primeira vez que eu fui pra diretoria. Ah, tá, fala, então. Foi um diferente pra caralho. Eu tava na aula de matemática, só ficava na frente. Só que, tipo, eu tinha um costume de desenhar sempre que acabava o exercício. Eu era autista. tô dizendo. Exatamente. Porque aí eu tava naquela vibe, tipo, Naruto. Nossa. A vibe Naruto. Então eu desenhei. De beijar uma amiguinha? Não, não. Aí eu desenhei, na moral, lá. Aí a professora do desenho... Desenho Naruto na broderagem. Não, pô, eu desenhei foi o... Caralho, Sasori, das marionetes. Eu desenhei marionete, papapá. Aí a professora achou que tava desenhando ela. Nossa. Só falar, pô, você tá me desenhando, não sei o que, vai pra direção, não sei o que, não sei o que. Aí chamou minha mãe e falou aqui, me desenhando na aula, não sei o que, não sei o que. Minha mãe, por que você fez isso? Aí eu era filho de apocalipse, eu tava relaxando, porra. Eu estava não sei o que, eu fiz exercício, tava relaxando, não sei o que. E a diretora olhando isso pra mim e falou assim, caralho, filho da puta. E aí, tipo, eu levei a advertência porque eu estava desenhando na sala de aula. E tu não falou que não, esse aqui é um desenho, não é ela? Tu não falou isso? Eu não sei como falar, eu não consegui falar na hora. Eu fiquei tipo, porra, aceitei, tá ligado? Eu aceitei. Ou seja, você foi mais um injustiçado. Enfim, vocês já tiveram aquela pessoa que vocês odiavam na época da escola, aquela, mas é um ódio mortal mesmo de fazer alguma coisa contra ela? Porque ela era um pau no cu? Cara, não, eu vou dizer que não. Assim, eu era muito quieto na minha, sabe? Eu só brigava se alguém começasse, eu nunca comecei. Não, eu tô falando de briga mesmo, você sentia alguma pessoa que vocês odiavam? Achava, tipo, esse eu cara... Tinha, velho, eu tinha. Tinha professor, né? Eu só tinha professor, pô. Eu achava um quadro, né? Todo mundo que... Mano, eu odiava todo mundo que me zoava, mas aquele ódio mesmo. Era novela contra a escola dele, vocês não estão entendendo. É... Eu era o exército de um homem só, mano. Tudo bem que eu era da rota, né? Eu era do partido da... Partido da ditadura. Mas, era, né, do Prono. O Prono é do Arena. Era da Arena. Mas, né, é foda, velho. Pois, cara, esse foi o momento que eu fechei o ensino fundamental. Foi o dia que eu dei a volta por cima no meu... O terceiro, porque eu tive três personal bullying. Esse foi o terceiro. Esse foi o terceiro. Esse era da minha turma. Ele entrou na quinta série. Aí ele era filho de dono de posto. Isso no interior é alguma coisa, gente. Só pra deixar registrado. Aí ele tinha fama de pegador, não sei o que. Chegou com moral na escola. E todos os meus amiguinhos ficaram amiguinhos dele e ficaram menos amiguinhos meus. Era uma época de transição. Ah, você foi tocado. Foi a época que eu fiquei mais de lado, assim. Acho que quarta série, quinta série eu fiquei mais de lado. Quando a gente começou a estudar tarde, eu comecei a ficar mais excluído do grupo. Minhas amizades eram todas fora da escola. Foi assim que eu consegui superar a escola. E aí esse cara, ele era muito chato comigo, não sei o que, porque ele era mais forte, não sei o que. Só que aí o tempo foi passando, eu fui esticando, e só quando eu tava ruim de porrada, meu primo falou, Thiago, tu tem que se impor também, senão os caras vão te aproveitar de tu. Vou te ensinar aqui umas técnicas de jiu-jitsu aqui, eu treinei com meus primos da mesma idade que eu, consegui derrotar o primo meu, que era muito maior que eu, mais velho também, que é muito amigo meu hoje, o Gustavo, se algum dia ele briguei muito com ele, e foi assim que eu aprendi a dar porrada, foi com ele, Gustavo, um abraço aí. Devo tudo a você, meu amigo. Deus te abençoe. Tudo que eu dei de porrada no Gustavo e apanhei do Gustavo foi pra vida, velho. Porque eu levei pra escola e esse cara viu que eu não tava mais fraquinho. Aquelas brincadeiras de lutinha, já não era mais tão fraco. E ele também viu que eu aumentei também massa muscular, não só de ficar gordo. Eu já tava mais magro, já tava maior. Tipo, o braço do adolescente aumenta, aquela fase maravilhosa. Sei. De revista Hermes. E aí um dia esse cara tentou me dar um carão. Ele falou, se aquieta aí, não sei o que, parece uma criança. Aí eu falei, me chama de criança de novo, seu arrombado. Eu cheguei na mesa dele. Me chama de contigo. Na mesa dele. E chutei, além de ter chutado a bolinha que quase pegou nele. Me chama de novo, que eu quero ver. Se tu tem coragem de me enfrentar. Aí esse cara, não quero bater em criança, não sei o que. Ele diminui na voz, eu fala, fala. Esse cara. Isso é uma libertação, mano. Eu falei, fala, eu dei uma escolha pra ele. Se tu continuar calado, cara, tu vai safar. Fala alguma coisa que eu te meto a porrada bem aqui na frente. Todo o professor tava do lado. É um professor meio mole, tava tentando acalmar a gente. Aí, gente, sem violência, não sei o quê. E eu falo, filho da puta, que eu te meto a porrada bem aqui. Todo mundo olhou pra ele, assim, nossos amigos homens. Falou assim, ih, Luan. É Luan, ele teu nome, seu filho da puta arrombado, caralho. Vou ter te dado uma porrada. Aí, não sei o quê. Os caras, ih, Luan, arregou pro Thiago. E a partir desse dia, esse cara, a gente teve ainda o quê? Dois 3 meses de aula, esse cara passava por mim e abaixava a cabeça, velho. Nossa, mano. Ou seja, você não precisou usar da violência. Não, eu só ameacei ele psicologicamente e deu certo. Foi o rito de passagem da infância pra vida adulta. Foi seu rito de passagem. Comigo aconteceu uma parada parecida, velho. Agora eu lembrei. Nessa mesma escola que eu falei daqui de Adelação, teve um dia que eu joguei a cadeira no moleque. E aí eu comecei a xingar ele, gritar com ele, não soube o que fazer. Eu queria ter jogado cadeira em alguém, cara. Perdi essa chance. Cara, é uma parada libertadora, mano. É, pois é. O cara ficou pianinho. Saudades. Cara, fizeram isso, posso contar logo? Agora no ensino médio, no IF, a gente tava de boa na sala, né? Aí o maluco começou a jogar bolinha de papel. Bolinha vai, bolinha vem, um escapou. Mas é do outro lado da sala, tudo bem, né? Aí chegou outro professor assim na porta pra falar com o professor que tava dando aula. De repente a gente só escuta o batido na parede. Quando a gente se vira a cadeira, velho. Viu que voado do outro lado da sala pra cima da gente. Caralho, é pra você ver como é que escalou o negócio, né, velho? Ela voou rápido, porque era essas cadeiras de plástico, sabe? Sim. Nossa. Uma amiga, cadeira ninja do caralho. Aí o cara puto, porque a bolinha tinha escapado, desviou em alguém e bateu nele. Olha. Caralho, o maluco jogou a cadeira. Cara, cadeira, velho. Na minha escola. Ela levantou o puto e ela cadeira tá sentada. Bicho, fala. Na minha escola nunca rolou essa cultura de. Jogar a cadeira. Mas, tipo, uma coisa que eu fiz quando eu tava já no ensino médio, um dia eu tava tendo uma dessas aulas de sábado, acho que era sábado, sei lá. Aí a gente tava no corredor, a gente viu que tinha em cima do armário, tinha uma caixa cheia daquelas lâmpadas. Como é que a gente chama? Aquelas lâmpadas compridas. Fluorescente? Isso, essa daí, fluorescente. Aí a gente pegou, cara, vou brincar com isso aqui. Aí a gente foi lá pra trás desse pra brincar de Star Wars, as lâmpadas. Com a lâmpada fluorescente, beleza. era só era só tocar e quebrava, que era muito muito frágil. A gente quebrou umas 6 lâmpadas nessa brincadeira. Nossa senhora. Só que aí depois o vigia lá, ele viu, né, que tinha umas lâmpadas quebradas no chão. Aí quando ele chegou e viu, eu e meu amigo, a gente não tava muito longe, né? Só que tipo, na época, nessa escola, eu era novato, né? Eu tava puto, acabava de entrar. Eu não tinha fama ainda da pessoa que apronta, né? Uhum. Aí ele viu eu e o meu amigo já tinha fama. Ele só olhou pra ele, ah, foi tu, né, moleque? Vou te denunciar. E eu só observei e continuei a minha vida. A turma de vocês já passou pelo momento de usar a caneta BIC como uma arma? Tipo, cara, fazer bolinha de papel? Já. Já fez. Pegar a caneta BIC e fazer zarabatana. Zarabatana. Minha oitava série, fez até um vídeo de guerrinha de bolinha com a professora, só que mandaram deletar, porque senão ameaçaram expulsar a professora. A gente chegou no nível que bolinha de papel não satisfazia mais. A gente pulou o muro da hora do recreio e tinha um pé de goiaba. Aí, e tinha um pé de goiaba lá no vizinho. A gente invadiu isso lá. Você é que era tua foto? Não, é fundamental ainda. O pessoal de lá começou a jogar a goiaba pro outro lado. Aí tava começando a bater os moleques jogando bola. Os moleques jogando bola que eu tava no meio. Parou de jogar bola pra jogar a goiaba de volta dos caras que estavam no pé de goiaba. E assim começou a primeira grande guerra da goiaba lá na minha escola. Primeira grande guerra da goiaba. O pátio da escola ficou todo melado e sujo de goiaba, semente de goiaba, tudo cantelado, cara. Um inferno. A professora queria saber quem era os envolvidos. Mas tava todo mundo da escola envolvido. E ele ficou por isso mesmo. Só no final das contas. Quando é um grupo pequeno, aí dá merda. Nossa escola tinha um pé de cerigoela assim no meio de onde ia para todas as salas, mano. Quando aquilo ali dava fruto, mano, guerra de cara de cerigoela até. Isso dá mais, isso dá muito. O nega tirava com a boca, parceiro. Não, eu lembro, velho, que os caras era tipo assim, os caras eram a indústria de sala, porque eles inventavam, velho, cada dispositivo para lançar as bolinhas de papel. Aí eles vieram uma vez com uma espécie de estilingue, velho. Mano, aquela parada de se pegasse nas costas doía, hein, velho. Ardia. Doía, maluco. Nossa, a gente tem tanta coisa pra falar de escola, né, velho? Voltando, cara, assim, tô... é. Agora, esse negócio de bolinha de papel, peraí, me lembrei de uma história que... Teve uma época no ensino fundamental que bolinha de papel não era suficiente, nem que tava brigando de chinela, parceiro. Ah, mas quem nunca brincou de polícia e ladrão? Não, não, e quando o cara voou uma chinela na professora, cara? Ô, louco! Caralho! Caralho! E foi sem querer, cara. Tipo, jogaram bolinha de papel nele, nada pra jogar. O maluco tava na porta da sala, né? Ele pegou a chinela, se abaixou pra pegar a chinela. A outro maluco se escondeu e a professora entrou na hora que o outro jogou, cara. Foi mesmo no peito da professora. Ela derrubou o livro, derrubou o não sei o que que vinha na mão. Ela foi muito engraçada. Por falar em brincadeira, na escola de vocês, vocês tiveram alguma brincadeira bizarra, assim, que... foge das brincadeiras normais que vocês criaram lá. Tipo assim, na fora verdade escola... Fora a verdade consequência, que já é uma coisa não, mais... Não, mas fazer aí em todo lugar. Ah, nós não, é uma brincadeira própria da escola. Assim, é, tipo, a gente criou, tipo, na minha escola tem uma brincadeira bem estranha, que, tipo, na época tipo, rolava uma onda de viadagem. Uma onda de broderagem. Ei, mano. Depois a fase Dragon Ball, fase Beyblade, aí tem a fase anime, aí depois, o negócio agora é ser viado. Vou dar uma pedada no cara aqui. A partir dessa brincadeira surgiu uma outra lá na minha escola que se chamava. Se liga no nome da brincadeira. Pega estupro. Caralho, que pesado! Que pesado! Eu nunca entendi porque as meninas não gostavam de brincar com a gente. Por que será? Por que será, né? Que será, Yang? Qual a brincadeira desse tipo? Estrupa, aposto que era só estrupa. Pega estrupa. Estrupa. Como é que era? Eu tô curioso essa brincadeira. Era tipo um pega-pega. Só que pegava e só que chegava e tinha no meio, tá ligado? Chegava no meio. Tipo, cheguei lá uma dedada no cara, tá contigo agora. Aí, tá contigo. Tá contigo, tá o meu dedo no teu cu. Caralho, os caras davam o golpe do. De antes do. Pega-pega. Tá que pariu, velho. Essa porra de pegar no cu só começou depois que o pessoal ficou assistindo Naruto lá na escola. Não, mas nesse caso, nessa época eu não tinha assistido Naruto na minha, tá ligado? Era ensino fundamental. Era a época da verdade, pô. Pois é. A época era com cucu, caralho. Foi entre Dragon Ball e Beyblade. Nessa época a gente tava na época do Beyblade. A gente começou a ver Boku no Pico, aí a gente resolveu fazer essas broderagens. Boku no Pico é novo, pô. Cara, eu fico imaginando que na minha Thiago, época não piada, tinha Thiago, Boku no Pico. Piada. Vai tomando seu cu. Gente, piada. Ai, meu Deus. Põe a risada do Chaves aí. Imaginando que na época não tinha Boku no Pico. Imagine hoje, cara, como é que essa galera... Qual era o Boku no Pico da nossa época? Sei lá, na época eu acho que eu assistia Megabot, sei lá. Não, porra, não! Não tô entendendo o que eu falei, porra. Qual era o mais pesado de Boku no Pico que tinha naquela época pra gente? Eu não sei, cara. Acho que isso aqui é de broderagem? Acho que o mais pesado. Eu acho que na época de vocês era Manuela no Rede TV, não? O mais pesado era o Mestre Kami olhar a calcinha da bomba, cara. Não, o mais pesado era o Goku da tapa na xereca da bomba. Não, porque eu Ô, Bira, eu tô com uma puta curiosidade, velho. Que tipo assim, o teu nome, o seu nome é um nome. Que eu, na verdade, não sei como é no Nordeste, mas é um nome que aqui no Sudeste ele é meio incomum, tá ligado? Na lista de chamada. Enquanto a galera é Gustavo, Nordeste não, é Camila. Nordeste é mais comum. Cara, aqui em São Paulo, tipo, no Nordeste. Não, tipo, tô ligado que no Nordeste a galera gosta de colocar muito Y, K e H nos nomes, né? É. Tem as paradas assim? Tipo, o Whindersson Nunes tá aí pra isso, né? Nossa, ele é. Então, o Whindersson Nunes mas, é, tipo da assim, minha, é da cidade vizinha que é a minha. A gente viu quase no mesmo sofreu, lugar. Você sofreu uma espécie de bullying por causa disso, velho? Tinha alguns apelidos, umas paradas assim? Não. Não? Do meu nome, não. Eu sofri. Norte e Nordeste, é normal esse tipo de nome, cara. Eu sofri, Novelli, quando descobriram o significado do meu nome. Isso já no ensino médio. Qual que é o significado do seu nome? O Senhor da Lança, velho. Rolou do. Os caras ficaram dizendo que era o Senhor da Lança porque eu ficava pegando a lança alheia, ué. Cara, eu tive uma galera meio que me zoou também, porque meu nome é o contrário, meu nome é Iago com Y, né? E no meu contrário é o gay, né? Sim. Caralho, velho! Aí tipo a galera me zoou muito aí, só chamar de gay. Isso só aconteceu porque teu nome tinha o Y no começo, porque geralmente o Iago normal é com I. Que é a derivação de Thiago. Não, mas a gente conhecia um Iago com um I e a gente chamava ele de Oguei do mesmo jeito. Então, isso daí não impede. Só escapar que tem H no começo. Graças a Deus que eu escapei dessa. Caralho, velho. Ei, você já. Na história de você já teve. Rolou algum tipo de lenda, assim, tipo, sobre alguma história? Cara, vocês nunca conseguiram descobrir se é verdade. Na quarta série, quando eu tava na quarta série, tinha tipo assim, tinha educação física, né, as quadras, e tinha arquibancada. Arquibancada tinha tipo, era um terreno assim, meio baldio, né, era um terreno meio baldio, e falavam que tinha uma mulher, uma noiva que tinha morrido, e tava os restos mortais dela lá. É uma parada bizarra assim, tá ligado? Na minha nunca teve. Mais sobrenatural da minha escola era. Cara, como é que é? Força Jovem? Força Jovem. Conta essa história pra gente, eu tô muito curioso, velho. Mas eu não sei muito, tipo, eu estudei na mesma escola que ele. Eu sabia quem era. Calma aí. Força Jovem, cara. Não, vamos explicar o meme pra quem não me pegou. Caralho, quem não sabe o que é Força Jovem? Isso aqui da internet. Porra, velho. Não, aquele cara que é. O cara do Orkut, que ele chega grande comunidade do Cartola FC do Orkut. Chega cara que eu nunca vi na vida falando. Quem viveu? Aí, não, o cara chega assim, pô, você acha que eu não conheço ninguém? Sou mó popular na minha escola, rapaz. Todo mundo me conhece como Força Jovem. Chega os caras terceiro ano pra falar comigo, qual é a Força Jovem? Eu viro e falo, e aí, otário? Lembro isso até hoje. Tipo, comunidade do Cartola, gente, saudade. Não, mas o cara, essa lenda do Orkut, essa lenda, esse mito, que tá no mesmo patamar do Vão Se Fuderes, estudou na mesma escola que você no mesmo ano? É isso que a gente quer saber aí. Tipo, não, no mesmo ano não, tipo, ele era mais avançado que eu. Sei lá, o que era na terceira série. Não, porra, eu tô falando do mesmo ano, tu de Fuxa, 2006, 2006. Força Jovem, na época que ele estourou com o Iaê Força Jovem. Eu estudei lá desde criança, então sim, provavelmente foi. E tipo, mas eu não sabia nada sobre isso, eu só soube depois. E eu só me toquei quem era depois, quem já tinha saído, já tinha se formado. Caralho, velho. Eu ia chamar ele de Iaê Força Jovem o dia inteiro, cara. Mas teve uma vez que eu fui jogar com o pessoal no Skype e ele tava lá. Nossa, velho. E aí, Força Jovem, ele mais um filho da puta, não sei o que. E aí, Força Jovem. E aí, otário? Caralho. Eu falei com vergonha, tá ligado? E tem uma lenda que rolava na minha escola, que tipo, eu nunca descobri se é verdade, que não é nada sobrenatural, na verdade é uma história meio 18 mais. Tipo, tinha uma história que rola que uma garota lá, que dava lá, ela, na época que tava tendo uma festa junina lá na escola, tava tendo um evento na quadra, atrás da quadra, ela foi lá pra trás com uma galera lá, tá ligado? Uns caras. Com sete caras. Caralho, a história dos rolou, 30 contra 1. Rolou um, ali mesmo. Na época rolou na Alemanha, 7 contra 1. Rolou 7-1 ali. Aí, tipo, eu nunca descobri se é verdade ou não, tipo, essa menina. Na dúvida é! Mas é uma história que se espalhou, tipo, todo mundo meio que sabia disso. Tinha até uma versão que eu tava no meio também. Ô, louco! Fala, quem dera. quem dera. E a menina bonitinha, a menina negada. Mas, tipo, tinha esse tipo de história, tipo, na minha escola, tá ligado? Tipo, ah, tal garota deu pra tal cara em tal lugar. Rolava muita. Tipo, as meninas não sabiam nem o que era isso, eu acho, talvez. E, tipo, rolava essa história, tipo, 12 anos, sei lá. E os caras contando essas histórias, tá ligado? Na minha cara... não tinha. Falaram muitas histórias. Acho que a maior parte delas eram inventadas, né? Por um bando de punheteiro que eu vou fazer. Ah, não, velho. O pior, mano, desses moleques assim, mano, que quer pagar do macho alfa, né? Porque é assim, né, velho? Nesse ambiente machista em que a gente convive, né? Hostil que a gente convive na escola, quando a gente tá no ensino fundamental, mano, a galera quer ser o macho alfa. Aí, porra, mano. Pega todo mundo, como todo mundo. Pega com todo mundo. Aí chega, nossa, mano, peguei não sei quem ontem, não sei o quê. Pega todo mundo. Aí chega no cara que tá quieto, tipo, o gordinho fudido. E começa. Tu pegou quantas ontem? Pega nem refiado. Viadinho. Aí começa todo mundo. Viadinho. Sendo que ele, o cara que falou isso, nunca beijou na vida. Ele tava em casa jogando Final Fantasy. Não, FIFA. Na época do da Yamato, a galera era Miser Renato, era FIFA. O meu problema era... Eu quis dizer Final Fantasy como exemplo. Ah, tá. Na época, não, eu tô colocando parada real. Na época que todo o pessoal começou a namorar, e tipo, eu já tinha esse caso de ter namorado com a meninazinha lá, minha vizinha, só que era uma história só nossa e não era conhecida no colégio. Acho que uma vez alguém comentou. Oh, meu primeiro amor secreto. Dos dois que morreu, qual dos dois que morreu com a alergia a abelhas? Foi ela que se mudou. Cara, não, ela se mudou. E tipo, Ou será que ela morreu num enxame de abelha e seus pais não te contaram até hoje? Não, a gente perdeu o contato e nunca consegui achar ela no... Nenhuma rede então, social. Eu acho que a minha teoria dela ter morrido. Ah, pois aí, aí morreu o irmão dela e o pai dela, que eu também cansei pelos nomes dele. Engraçado que eles eram de Teresina. Aí, tipo, sei lá onde é que eles foram agora. Eles vieram morar em Teresina depois de Cristina Castro. Só que eu perdi o contato e tal. Foi um ano depressivo, cara. Foi um ano que eu não consegui fazer nada. Mano, eu lembrei de uma história aqui, velho. Deixa eu acabar. Não, continua. Caralho. Depois dessa fase, passou esse ano depressivo, e aí o pessoal começou a namorar, né, da minha turma. E só que eu tava ainda, né, sem interesse nenhum em tentar ficar com alguém. E o pessoal, e aí, Thiago, já pegou alguém na tua vida? Eu me enrolava. Aí o pessoal, mas não pegou ninguém não, não sei o quê. Aí o menino ali já até comeu alguém, o carinha que o meu personal bullying terceiro. Eu tava contando as histórias que já tava comendo alguém, aí e o pessoal realmente acreditava. Vai ver a verdade mesmo, sei lá. Quem sou eu pra julgar, mas o certo é que esses caras já estavam começando a ficar com as meninas. E eu tava sem história pra contar de gente conhecida. Aí eu sofri muito nessa época. Chorava, cara? Chorava. Não, velho, eu... Puta que pariu. Eu comecei cedo, cara. Intermedizando, né? A gente? Tipo, eu ficava com a guria. Ela era filha da SG do Ibama. O Ibama ficava em outra cidade, meu pai trabalhava no Ibama. Aí toda vez que eu encontrava, eu ficava com essa guria. Mas também, ela foi única, tá ligado? Depois dela, desandou pra caralho essa porra. No meu colégio, eu tinha que fazer religião pra fazer primeira comunhão, essas coisas, né? Aí, só que eu nunca levei tão a sério assim. Só queria fazer primeira comunhão, papapá, com família. Ah, eu fui expulso da primeira comunhão, consegui ser expulso. Só que, tipo, eu respeitava, sabe? Eu não ficava zoando, só falava. Eu não, queria mais era fuder aquela igreja mesmo. Só que aí, a professora lá, a instrutora, ela não gostava muito de mim. Aí, ok, foda-se, passou. Aí chegou uns anos depois, eu conheci um moleque, tipo, pá, virou amigão. Aí falou, vem aqui na minha casa, bora. Quem era a avó dele? Caralho! Era a instrutora. E aí, pô, que negócio, né, caralho? Foi tipo isso, aí eu já vou lá e papapá. Situação complicada. A situação ficou bem. Esses dias mesmo, não sei lá, com eles, foi mais legal. Ela superou essa fase? Superou, pô. E quase 18 anos, tem o quê? Sei lá. Tem uns 8 anos isso, 9 anos. Negócio nisso aí, foi um professor de biologia meu, que eu fiz uma pergunta, tipo, era negócio de sexualidade, papapá, fiz uma pergunta normal. Aí ele chegou e falou, pô, o José perguntou se assim, muita punheira que nasce cabelo na mão, não sei o quê. Caralho. Aí eu peguei forma de punheteiro, no oitavo ano. Ah, caralho, tu era o cagão e tu era o punheteiro. Nice. Porra toda, cara. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se brincar. Tá explicado porque tu é assim hoje. Do passado te lascou, cara. Porra. É. Fogo, cara. Vocês já apareceram em algum vídeo constrangedor? Já, eu quero cagão. Depende, já. Não, mas isso... concurso de dor. Eu quero que vocês... Que mil da escola. Da escola, terceiro ano, Harley Shake. Ah, então vocês querem ver. Também tenho Harley Shake no. Olha aqui o que eu vou mandar pra vocês. Você tá ligado que os nossos ouvintes não vão ver. Eu posso botar isso depois, não. Links na descrição. Eu vou passar o link mais tarde aqui, mas não vai pra descrição, não. Vai ficar só entre a gente. Não, cara, calma aí. A gente tem que falar isso. Como é que foi a época emo na escola de vocês? Então, foi quando eu descobri que meu cabelo... Foi quando eu descobri que meu cabelo... Comecei a usar aquelas pulseiras de rock de couro. Nossa, eu tinha uma do Blink e uma do NX0. Não, a minha era do Metallica. O meu cabelo, eu queria deixar de passar, é uma merda, eu tinha que passar gel. Rapaz, essa é minha fase emo do terceiro ano do ensino médio. Eu quero que vocês reajam a esse vídeo. É curtinho, mais curto do que o do Bira. A minha fase emo foi Nokia voando. Caraca, Nokia voando. Dei play nesse vídeo, é um minuto e pouquinho. Fala americano, colégio certo, vamos lá. Eu não tive. A qualidade fica boa. Iago, tu vai me lembrar dessa fase aí, que eu tava parecido com isso aí quando te conheci. Ah, cara, a gente fez o Harlem Shake, agora eu acho que eu não tenho mais o vídeo. Deixa eu mandar o meu Harlem Shake pra você. Não, Thiago, que já tava muito melhor que isso, eu acho. É, eu tava mais fortinho também. Aí eu tava mais magro e. Velho. Qual é a tua mesmo, Thiago? Cara, gente, eu tenho que contar uma história. Eu sou o único que tá com capacete aí no lugar do cabelo. Peraí, não posso deixar passar. A história do Pet Siriguela, cara. Vocês não me deixam acabar esse problema se eu contar, não. Conta. O supra sumo do morar sozinho com 16 anos de idade, cara. Caralho. Tu morava sozinho com 16 anos? Assim, quando que eu fazia o IF, né? A cidade que eu fazia o IF era 60, quase 60 quilômetros da capital, da minha cidade natal. Pô, chegou uma época que era impossível eu ir, porque, tipo, eu ia de 5 da manhã, saí de casa 5 da manhã e voltava pra casa 7 da noite, cara. Foi um dos motivos de ter terminado meu namoro em 2012 por causa disso, cara. Eu não tinha tempo pra estar na cidade. O que aconteceu? Eu me mudei pra cidade do IEF. Aí eu morava na casa de um conhecido, assim, a casa dela era na frente, tinha um beco de lado, e essa casa que ela alugava ficava atrás. Era um puxado, sabe qual é? Sim. Aí, tipo, um banheiro? Não, era dois quartos, uma cozinha, um banheiro e uma sala. Era bonzinho, cara. Era pequeno, mas era bonzinho. Aí, deixa eu ver se eu tenho umas fotos aqui ainda, enquanto eu falo. Aí, o que é que a gente ia fazer? Moro eu, Vanilho e mais dois amigos nossos. Aí, antigamente, lá, tinha, assim, o muro que separava as duas casas, não sei como tá hoje. O muro que separava as duas casas, aí, no muro tinha um pé de siriguela. Aí, algum gênio, não a gente, algum gênio inventou de colocar um torno no lado de fora da casa que ligava o pé de siriguela à parede, cara. Cara, era genial dormir ali fora, velho, porque o clima era agradável à noite, e você acordava de manhã cedo, né, que a gente tinha que acordar cedo, e não precisava nem despertador, porque o sol lhe acordava. Parceiro, eu dormi ali, assim, sozinho uns 2 meses, aí todo mundo viu que o lugar era bom pra dormir, aí o que aconteceu? O Vanilho roubou o lugar do meu lado, mas o problema, eu sempre fui, eu era o mais pesado, o que acontecia? O Vanilho tentava fazer o contrapeso pro pé não pender pro meu lado, mas nunca deu certo. Aí aconteceu que um dia a gente tava dormindo, assim, uns 1 da manhã, quando de repente eu só acordo num susto. Eu vejo, eu tô no chão, ó, arruma de galho em cima de mim. O Vanilho do meu lado falando, Mira, você tá bem, Mira? E rapaz, bem eu tô. E você diz, tem tantos galhos aqui, tá tranquilo. Ele se levantou, parceiro, o pé tinha torado na raiz, caralho. Caralho. E por cima do muro, quebrou o muro, caralho, mano. Caralho, velho. Três histórias rápidas, são rapidinhas, curtinhas, pra poder contar, pra finalizar o podcast. Tinha um amigo meu, vou falar o nome dele, Lídio, que ele deixa, que ele fez três coisas épicas quando nós estudávamos juntos. A primeira, na quinta série, no auge do descobrimento sexual. Do adolescente, sexual, o pai dele é dono de 1,99. Ele levou uma caixa com vários DVDs adultos para a aula, para vender para os alunos da sala. Ele vendeu todos. Nossa! Eu também tinha uma história parecida com isso. Pornozão sinistro. A segunda é que, como eu disse, o pai dele é dono de 1,99, ele às vezes pegava as traquinagens que tinham na loja do metal do pai e levava pra escola. Ele pegou, é conhecido ou como Pedro Alemão ou Barbantinho Cheiroso. Não sei como é na região de vocês. O quê? Mas é aquele negócio que você queima e fede pra cacete. Ah, que Barbantinho Cheiroso, Pedro Alemão, etc. Pra matar mosquito, né? Pra matar mosquito. É. Aí, tipo, ele pegou, mas ele sabe que é um negocinho meio de laminado, né? Que você queima. Uhum. Né? Caralho. Ele pegou um gigante, velho. Porque onde a gente estudava tinha dois andares. Ele empesteou o segundo andar, porque não teve aula o dia inteiro. Você não conseguia subir pro segundo andar. E a outra, eu acho a melhor de todas, que a gente jogou bola. Sabe aquelas bolinhas de pólvora? Sei. Jogava no chão e instalava. A gente jogou bola com aquilo uma vez. Tomou um estalinho. No corredor. Não o estalinho. Era uma bola pesada, só que ela era envolta por pólvora. E você jogava ela no chão, ela ia estalando. Ficava tá, tá, tá. A gente fez isso e fiquei jogando bola com ela. Nossa. Cara, rapidaço. Dá pra boa, né? Aproveitar que você tá falando de fogos. Cara, eu... uma vez, eu e minha galera, a gente foi, tipo, tentando brincar com aquelas bombas que a gente vende na festa junina. A gente colocou algumas atrás de uma sala pra atrapalhar a aula, né? Aí, tipo... Claro. não entendeu o problema aqui. Aí a gente, beleza, botou lá e esperou, né? Só que explodiu lá, né? E todo mundo se assustou. A gente viu uma garota saindo da sala, tipo... como se ela tivesse meio que assustada, querendo beber água, meio que passando mal. Aí a gente olhou direito, assim, pra ela de novo e percebeu que ela, tipo, tava grávida, tá ligado? Nossa. Porra, velho. Mancada. Não, velho. A gente não causou um aborto. Ah, tá. Não, pra finalizar mesmo, eu tenho que... Esse ano na escola, tinha uma menina grávida e a gente não sabia que ela era grávida. Só soube nos 7 minutos. 7? É, 7? Caralho! Ela achou que tava gorda só? Não, não. Caralho, e agora? E agora? Eu olho pro meu bucho, eu não sei se tô gordo, só parei um filho aqui. Não, velho, duas foi coisas. Foi do nada, tipo, a gente tava lá, ela era magra. Aí de repente no Facebook tava lá, ela era um bebê, falou, nasceu, não sei o que. Nasceu? O que foi? Nossa, velho. Não, velho. Eu conheci uma amiga que não dava pra diferenciar, não, se tava gordo ou se grávida. Eu tenho uma amiga que ela escondeu a gravidez, cara, até sei lá, o sexto período, ela ia com os casaquinhos mais largos pra escola, não sei o que, até uma época que ela não conseguiu mais esconder, aí foi total. Eu tive um professor de geografia, e o cara, ele era professor de geografia, só que nas horas vagas ele era... Aí ele virou pra uma mina da minha sala... Terminou quando ele fez um B, ela era piada. Ele era vidente. Conta! Aí, o que aconteceu? Ele chegou na mão de uma mina da minha sala, começou a ler a mão da mina e falou: você vai estar grávida assim que terminar o ensino médio. Que queda. Três meses depois de ter acabado o ensino médio, ela apareceu grávida. Né? Caralho, velho, eu processava, na moral. Maluco! E pra finalizar, vai ser uma coisa difícil. Mano, os caras da escola, velho, comprou aquelas bomba 4, tá ligado? Uhum. E aí, os caras colocou na caixa de força da escola. Velho, a parada explodiu, velho. Fez um barulho de eletricidade. Você não tem noção. Deixa eu falar, rapidinho. Tem cabeção de nego? Famigerada Malvina. Então, Malvina, é então bomba batom que a gente chama aqui. Então, o que acontece? A sala da sexta série, da quarta série. Da onde eu estudava, que eu estudava aqui no ensino fundamental, dava pra... A janela deles dava pra diretoria, mas, tipo, sabe, descendo? Uhum. O que a gente fez? A gente pegou vários cabeções, enrolamos, fizemos uma... dinamite. Aí a gente entrou na sala da quarta série. Aí todo mundo... O que vocês estão fazendo aqui, gente? Cala a boca! Cala a boca, gente, sexta série. Cala a boca, todo mundo! Aí a gente foi, pegamos o isqueiro... Acendeu. Só que o tempo dela cair e explodir era exatamente o tempo de chegar na janela da diretora. Aham. Uhum. Nossa. Caralho. A gente só viu aquele negócio. Pá! Aí a diretora gritando. Ai, meu Deus do céu, tá aqui na escola. Velho, a gente saiu correndo. A gente entrou dentro de sala. Chega a diretora branca na sala da quarta série. O que é que vocês fizeram? Que porra é essa que tá mandando tiro na porta da escola? E que não sei o quê? Quem não falar, vai pra diretoria. Se isso fosse no Rio Capital, o pessoal tava muito mais preocupado. Pois é. Mas é interior, morava no interior. Na cidade do Zé, isso aí, o pessoal tá com o cu na mão já. Acostuma já, pô. Acostuma! É normal, pô. De novo, pede pra eles fazerem menos barulho aí. Quando eu fui fazer isso, é normal, pô. Foi assim, cara. Foi era no meio da comunidade, né? Deixa eu rapidinho, só finalizar rapidinho. Falei. Tipo, aí ela desespera, se vocês não contarem, vocês vão suspensos, não sei o que, etc. Aí a gente estava passando para aula de inglês, porque a aula de inglês na nossa escola usava kit de mídia e passava entre a sala da quarta série. Nossa. Só, tipo, não passava por dentro, mas passava do lado. Aí na hora que eu vi umzinho que ia fazer sinal de que ia falar, eu virei e só... Sabe aquele dedinho no pescoço? Nossa, mano, que escroto. Aí eu fiz assim, ó, o moleque... Fui eu, professora. Nossa. Caralho, velho. Nossa. Aí eu comecei a rir. O moleque foi suspenso 4 dias por minha causa. Nossa, você é um filho da puta, hein, mano. Coitado do velho. Eu sou é ruim, velho. Quem tem pena é pássaro, viado. Que se foda. Nossa. Eu tô aqui pra zoar, pra destruir mesmo. Eu só vou dar um spoiler. Teve um cara que pensava que tinha alienígenas. Por quê? Porra. Fala o seguinte, todo mundo cala a boca. Professora, o Iago entrou atrasado. A gente deixa esse arrombado entrar? Ah, entrou, né? Só no próximo horário agora, meu filho. É, então é o fim da aula.